pessoal, bem-vindos a mais um Fade Masters. Hoje vai ser um pouco diferente porque ao invés de vocês receberem dicas, ao invés de vocês receberem qualquer porra desse tipo, nós estaremos jogando RPG. Está comigo o Paulo. Olá. E o Fábio. E aí, pessoal, pra quem tava implorando, uma mesa de Fade. Isso, mas não é qualquer mesa de Fade. É uma jogada de mestre. Estamos falando de Jade Punk. Encontra na pré-venda pelo pensamento coletivo nesse momento. E que eu vou ser honesto com vocês, eu tive tanto fogo no rabo depois de ter lido o livro que eu quis narrar e a gente deu uma modificada no cronograma pra entrar a sessão de RPG dentro do podcast. Foi bem isso que aconteceu, tá? Isso, só pra constar, pra quem tá com saudade aí do velho lixo, ele ainda tá tentando resolver lá seus chablaus. A galera, os jogadores pegaram pesado com ele, então não temos o velho lixo aqui entre nós. Mas fiquem tranquilos que o amuleto de ressurreição dele já tá guardado. Mesmo que os aventureiros matem ele, ganhem XP, daqui a pouco ele ressuscita. Ele deixou bem guardadinho o filigrana aqui dele aqui na Desenholândia, então se o pessoal tentar buscar, vão ter problemas. É só o que eu posso garantir. Ele só vai render XP pra galera. É, ok. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de Jade Punk, porque alguns conceitos vão ser um pouco nebulosos para vocês. Jade Punk não utiliza façanhas, ele utiliza algo similar às façanhas, mas que tem uma mecânica diferente chamada de recursos. Os recursos são interessantes porque eles são mais mecânicos, então eles são mais travados. Diferente das façanhas, que você pode escrever a princípio qualquer coisa, o recurso já tem uma regra bem pré-estabelecida do que você pode e o que você não pode fazer e quais são os tipos de recursos que você pode adicionar, né? Para ilustrar isso, eu vou pedir para cada jogador da mesa explicar um pouco personagem dele e contar quais são os recursos que ele tem. Pode começar, Fabinho? Tá, eu vou começar então. O personagem meu é o Mará. Ele é de um dos reinos de Jade Punk, de Aerun. Ele é um ex-caçador de recompensas que entrou aí pra a Janhuk, a sociedade que tá querendo provocar a revolução em Causal por causa de que ele tava cansado da vida de matança e tal, e de ser usado. Essa briga política toda. E alguns recursos que ele tem é ele tem o contato ainda com a sociedade de caçadores de recompensas de Aerun. E embora ele tenha várias vantagens, como poder requisitar ajuda e por aí afora, eles às vezes demandam favores e tem a questão de só oferecer informação pra ele. Na verdade, ele tem um dispositivo que é um rifle sniper de jade vermelho, que ele pode aumentar o dano, tem uma capacidade de absorver dano, só que cada vez que ele atira, ele tem que gastar um tempo pra recarregar. E ele tem uma técnica de combate que ele é muito treinado pra lutar contra múltiplos alvos. Então, uma possibilidade que ele tem é atacar dois alvos ao mesmo tempo por rodada. Só que ele deve estar com uma arma em cada mão, não podendo ser nenhum tipo de arma pesada. Então, por exemplo, ele não pode nem usar uma lança, nem o próprio rifle sniper, por exemplo. E ele, se ele falhar, as armas que ele estiver usando, elas ficam descarregadas. É isso aí. E o Paulo? Bom, eu sou Jaron Reis, né? Jaron Reis, sei lá. É, ele é um dos personagens prontos do Jade Punk. E ele é um aristocrata ali, que se uniu a Jiangu por peso na consciência. Porque ele é um aristocrata que entrou para um conselho, né? Mas ele entrou a custo de matar um cara para poder entrar no lugar dele. Então ele passou a usar os recursos dele para ajudar a Jiangu nos seus objetivos, certo? Então ele tem esse lance do peso na consciência, ele é absurdamente endividado, mas nos recursos dele existe um vento antigo, que é uma aeronave, é um dirigível restaurado, mas ele é antigo mesmo, né? A tripulação dessa nau aérea, né? Ele tem as vantagens de ser conselheiro, então ele pode fazer coisas através da aristocracia dele, e ele tem uma percepção aguçada aí quando o assunto é treta política ou conseguir informação. Basicamente é isso. E o legal, né? Acho que a ficha do Jaron, ela explora muito bem a flexibilidade do Jade Punk, né? Porque mecanicamente o Jaron, ele é um personagem que tem um time de 8 soldados como tripulantes da nave dele e uma nave própria, né? Uhum. Então é muito legal. É, falando um pouco sobre Causal. Causal é uma cidade extremamente corrupta que vive da prospecção de jade. Nesse mundo, o jade é a moeda de troca principal e combustível das coisas. né? Eles até usam um pouco o vapor, né? Por exemplo, o Vento Antigo é uma aeronave a vapor. Só que, né, a Jade, né, a energia mística da Jade é muito mais interessante para eles, né? Tanto que a cidade de Calçal foi fundada exatamente porque eles encontraram uma quantidade excessiva de Jade nessa região. Durante a criação da cidade, houveram quatro grandes nações que disputaram por ela e foi muito derramamento de sangue em Calçal. Essas quatro grandes nações, mais um conselheiro, que seria o governador da cidade, e representa o Conselho dos Nove. O Geron faz parte desse Conselho dos Nove, ao mesmo tempo ele está dentro do time rebelde da Yanggu, que é o time que quer propor uma rebelião contra a corrupção que tem na cidade. Não só corrupção, como tratos ruins mesmo, né? E aí que eu vou entrar um pouco na história da aventura, que ela é chamada de Mineiros de Chiayo, né? No caso, o nosso grande amigo Fábio, que vai estar interpretando o personagem Marak, mora no Porto Baixo, né? E a descrição do Porto Baixo é a seguinte: de uma ponta a outra da Baía de Calçal, enormes embarcações deslizam pela água. Navios de todas as nações se reúnem para trazer confortos ao povo da cidade de Calçal e, em troca, levam uma fortuna de jade para o resto do mundo. As ruas que ligam o Baixo Porto ao resto da cidade são extremamente perigosas. Muitos relatos têm sido feitos pelos vigias da cidade sobre pessoas desaparecidas e acredita-se estarem viajando para portos desconhecidos com seus sequestradores. Como todos os trabalhadores das minas vivem uma vida medíocre, muitos deles moram no Porto Baixo. E aí que entra o papel dos jogadores, porque esses trabalhadores, a família deles, reportou para Timora, uma das rebeldes, líderes, representantes do Porto Baixo, que 20 trabalhadores das minas de Chiayo não voltaram para casa, né? E ela foi tentar saber o que estava acontecendo. Aí as minas de Chiayo mandaram uma carta para eles, dizendo o seguinte: que aqueles mineradores cometeram um crime, né? Eles comprometeram, de certa forma, parte da capacidade de prospecção daquela mina. E por conta disso, a população está devendo para eles, né, as famílias, né, as famílias dos 20 operários, estão devendo um montante de 20 mil peças de jade, que é a moeda do corrente. Bom, eles não têm esse dinheiro, óbvio, ninguém tem esse dinheiro, o salário não chega a 100 peças de jade por mês. Então eles não sabiam mais o que fazer, eles foram recorrer à Timora, né? E a Timora, sem ter muito o que fazer, ela recorreu, ela pediu ajuda pro Marak e também pediu ajuda pro Geron, para ver se os membros do conselho e talvez, se preciso for, um pistoleiro resolva isso, porque realmente não tem como. E essas pessoas já vivem uma vida difícil o suficiente para passarem por isso, né? Então, essa é a história, né? Então, eu vou começar aqui. Já tá de noite, vocês estão na cidade, vocês estão no Porto Baixo, né? Tanto Geron quanto Marak, vocês estão reunidos com a Timora, vocês estão num bar, né? Um bar da região ali. Por incrível que pareça, é um bar extremamente pobre, é bem boteco mesmo, daqueles boteco. Exatamente, né? Que normalmente de bar quase não tem nada, porque a bebida alcoólica acaba sendo muito cara, eles vendem mais miojo mesmo, né? Não é miojo, qual que é o nome? Lamen. Lamen. Eles acaba servindo muito lamen na janta. E a Timora convidou vocês, né? E ela falou assim: Geron, Marak, eu não sei mais o que fazer. Olha, é impossível. 20 pessoas, eles querem 20 mil peças de jade. Isso significa 1.000 peças de jade por pessoa. Isso é um absurdo. Não tem como a gente pagar isso. As pessoas estão totalmente desesperadas. Eu fico imaginando. Imagina você dormir na sua cama e o seu marido saber lá onde seu marido está. Isso não pode acontecer. E eu gostaria de saber o que vocês gostariam de fazer, porque a gente tem muitas opções. Aqui eu gostaria de tentar resolver, seria por diplomacia. Mas pelo que eu andei consultando os advogados da Yanggu, eles realmente têm o direito de pedir essa indenização. Posso agir? Opa. Então, o Marak observa, ele tá, só pra constar, a aparência do do Marak para as pessoas entenderem o corpo, tal, a fisionomia, o jeito de vestir dele é do Irvine do Final Fantasy VIII, só que o cabelo, o rosto dele parece um pouco mais com o do Laguna, também do Final Fantasy VIII. Ele tá com o rifle de Jade dele preso às costas, ele não tem medo de andar ostensivamente com a arma, porque ele sabe que se tiver que atirar, ele vai atirar, e ele vira pra ela e fala: olha, Timora, eu só vejo isso de duas formas. Ou a gente encontra esses operários perdidos, imaginando que eles ainda estejam vivos, ou a gente estoura esses filhos da mãe. Bom, o Jaron tá olhando pra cumbuquinha de lamen dele assim, e ele fica pensando em caralho, onde eu cheguei, né? Olhando aquele macarrão boiando no caldo ralo, que é o lamen. E aí ele ouve o Marak falando em arrebentar as coisas e levanta a cabeça assim, olhando por cima do balcão, tipo: você tá louco, cara? São 20 pessoas, são 20 famílias, essas 20 vidas estão na nossa mão. Como é o nome dela mesmo, cara? Timora, a gente pode pelo menos tentar uma missão de paz ou alguma coisa assim, uma negociação, não sei. Você sabe o que a... que existe uma polícia em Causal, né, velho? Cara, é... só pra extremamente corrupta, mas existe. A ponto de que o Marak anda com armas, não pode, é proibido o porte de armas, e isso é ignorado. Ah, tá bom, beleza. Isso é... ouviram os jogadores, viu? É por isso que mestre tem que passar. Gente, jogador desinformado. Então ele olha... onde esses trabalhadores foram vistos pela última vez? Eles estão nas minas de Chiayo. É, mas como é que eles ainda estão lá, mas como é que alegaram que eles comprometeram a capacidade de produção se eles estão lá e não trouxeram eles? Em teoria, eles deveriam estar apresentando para a guarda, para a justiça daqui de Calçal. Veja bem, Marak, você sabe como as coisas funcionam aqui. Eles não vão liberar eles por uma questão de garantia. É, só que ao mesmo tempo, Timora, se eles estão falando a verdade, eles deveriam pelo menos apresentar eles como uma forma de acabar com eles e deixar a bosta para os próximos como um exemplo. Você sabe tão bem quanto eu como funciona essa cidade. Bom, então se eles não estão querendo dar um exemplo, mas também não estão tirando o Jade daquela mina, que diabos esses trabalhadores estão fazendo lá? É lógico que eles estão tirando o Jade, isso não está em questão. A mina não parou a produção, eles querem extorquir o povo. Eu particularmente ainda acho que só existe uma forma, a gente descobriu o que caramba tá acontecendo. Que grupo é esse que tá extorquindo? As minas de Chiayo. É, são os donos das minas. Exato. Não, beleza. Quando o Jaron pergunta isso, pra ele tá implícito que são os donos das minas, assim, tá ligado? Mas o que eu falo é assim... quem é o rosto desses donos da Minas, entendeu? Então, por incrível que pareça, as Minas de Chiayo começaram com trabalhadores que se uniram e fizeram uma cooperativa e criaram ela. Só que ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu, eles se tornaram corruptos. Eles cumprem os prazos de prospecção deles, mas são totalmente inescrupulosos e não perdoam nada. Por incrível que pareça, essas pessoas que estão cometendo isso são pessoas que viveram disso, né? Que sabem o que é ser pobre. Bom, a senhora olha pra você assim e fala assim: olha, eu tenho dois planos. Um envolveria diretamente o Geralt e o outro envolveria diretamente o Marak. Um dos planos poderia ser se infiltrar, né, no Jade Trilho, e através do Jade Trilho ir pra mina. E não nem se infiltrar, mas pegar o Jardim Trilho, ir até a mina e tentar salvar essas pessoas, né? Mas nesse plano envolveria um pouco de roubar, raptar o Jardim Trilho temporariamente, para que a gente tenha ele, né, disponível para transportar esses 20 trabalhadores para voltar para o Porto Baixo. Uma vez estando aqui em Porto Baixo, essas pessoas perderam o emprego. Isso vai acontecer com certeza. Mas a vida delas vai estar salva e eles não vão ter coragem de gastar dinheiro para caçar essas pessoas aqui, né? Eles não têm tanto dinheiro assim para pagar uma guilda de mercenários para perseguir 20 pessoas que não têm onde cair morto. E a outra possibilidade que envolve você, Geral, é tentar, através do conselho, fazer alguma liminar, né, no Conselho dos Nove, para ver se vocês conseguem defender isso. O problema é que, a princípio, a luta já está perdida, porque eles podem fazer pedido de indenização pelo emprego. Isso está na legislação. O que poderia acontecer seria você talvez tentar negociar e mandar um mandato falso para eles, sendo que eles têm que soltar essas pessoas. Tamara, você sabe tão bem quanto eu que esses caras eles não estão ligando para essas 20 vidas. Você sabe tão bem quanto eu que esses 20 mil peças de Jade não vão ficar só na mão dos mineradores. Eu tenho uma ideia. Governadores não, dos conselheiros. O governador com certeza vai tirar um pedacinho disso, ou melhor, um pedação. Mas fale, qual é a sua ideia? Meu plano não exclui nenhum dos dois. Não é porque a gente vai fazer um dos planos que a gente precisa descartar o outro. A gente pode aproveitar, usar o vento antigo. Bom, na verdade, eu iria até a mina negociar com esses donos. E enquanto isso, no meio da noite, a tripulação do Vento Antigo poderia deixar o Maraki em algum lugar próximo das minas. E se eu falhar, pelo menos eu consegui criar uma distração pra ele. Ele tem uma chance de tirar os caras lá de dentro. Ó, você vai expor a sua nave, a sua tripulação. Você faz parte do maior conselho da cidade. Só uma coisa, deixa eu entrar aí, ô Fifo. Você vê que o Maraki dá um sorrisinho meio irônico pro Geron. Olha, não é querendo levar a mal não, Geron, mas seus homens podem ser muito hábeis como pilotos de naves de Jade Branca, mas não dá pra infiltrar-se tão simplesmente assim numa mina. Com certeza vai estar guardado e tal. Mas a sua ideia não é de todo má. Acho que a gente pode também utilizar... Eu tenho alguns contatos que podem nos dar uma ajuda nesse momento. A Tinora continua comendo lá a mãe dela, aí ela olha pra vocês assim... E aí, o que eu falo pras famílias então? Timora, é o seguinte. Caso Geron não resolva nos ajudar, eu tenho uma ideia. Eu vou pedir a ajuda da Sociedade de Caçadores de Recompensas de Aerun. Eles nunca falharam de Anhu anteriormente. Você sabe disso tão bem quanto eu. Se eu não posso interferir diretamente, eu vou aproveitar para tentar pelo menos manter os olhares do conselho distantes daquelas minas por um tempo. Não. Olha, o conselho tá pouco se fudendo, esse é o narrador falando, tá? O conselho tá pouco se fudendo porque tá acontecendo ali, cara. Geron, acho que a gente pode fazer uma combinação melhor se utilizarmos o vento da sua nave para transportar uma equipe pequena, talvez uns dois ou três caçadores de recompensa de Aerun, e eu e a gente invade e descobre o que está acontecendo de verdade. Não sei porque, algo me diz que isso está cheirando muito mal. E não tô falando dos rios daqui da Cidade Baixa. Com certeza. Bom, seria fácil. Minha tripulação é hábil e no meio da noite minha tripulação conseguiria deixar vocês lá sem nenhum problema. Além do mais, eu não vou deixar vocês em cima da mina. Isso seria arriscado demais. Mas minha tripulação deixar vocês a uns 2 quilômetros da mina, é muito difícil que os guardas vejam vocês. A noite vai acobertar e, de qualquer jeito, se alguém pedir satisfações, foi só um passeio noturno. Ok. Então acho que temos um plano, pelo menos. Fábio, o contato seu, né, na guilda, realmente a pessoa que você mais confia se chama Raj. Você saberia encontrar ele na cidade, você não tem problemas em encontrar com ele. A Timora olha pra vocês, né, e fala assim, olha, então eu vou confortar as famílias e fiquem tranquilos, eu acredito, eu confio na capacidade de vocês pra resolver esse problema. Então logo vocês têm uma notícia, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Boa noite, então. Nota entre cenas aí, rapidinho. Puta que pariu, quanto tempo que eu não jogo, como eu tô enferrujado. Senhores e senhoras jogadores, não fiquem mal por interpretar mal seus personagens, tá? É um bagulho que vem com o tempo mesmo. Eu me despeço do Geron, a gente combina pra se encontrar num determinado local, e eu procuro o Raj. Eu tô... Assim, a verdade é que eu ando ostensivamente com as armas. Eu exibo mesmo, porque eu sei que talvez seja uma das únicas formas de proteção que eu ainda tenho na Cidade Baixa. Sim, no Porto Baixo. No Porto Baixo, então eu sei que, tipo, metade das gangues e dos guardas e coisas do gênero não mexe comigo porque tá vendo um cara com um rifle sniper de Aerun, que é um negócio grande pra caramba e que ninguém vai querer receber um tiro disso na barriga, não costuma Parece acabar um bom bem. Motivo. Aí eu encontro o Raj e chego pra ele. Raj, o seguinte, eu tô precisando de uma ajuda da sociedade. Amigo, fale. Olha, é o seguinte, eu preciso que você consiga talvez alguns homens, não muitos, 2 ou 3 só. É uma coisa meio complicada de explicar, mas enfim, É uma situação que o conselho não vai gostar se a bomba explodir. Eu posso adiantar pra você. Quanto menos você souber, melhor pra você e pra mim. Obviamente eu vou contar pra esses dois a situação toda e eles estarão livres para abandonar a missão a qualquer momento se eles acharem que a coisa tá ficando feia demais. Eu sei das normas da sociedade. Olha, meu querido Mará, veja bem, quanto tá... Como será o pagamento dos meninos? Eu posso te adiantar que tenho pessoas que podem fazer esse pagamento. Eu posso te adiantar que são pessoas que estão por trás de muitas coisas que estão acontecendo no calçal e que não são muito queridas em certos círculos. Eu tô meio que telegrafando pro cara, ó, é a Jan Hu que tá aí na jogada. E a sociedade dos caçadores, embora eles não tenham muito, assim, posicionamento político, eles não gostam muito do pessoal da guarda. É, o conselho também, porque de vez em quando dão um calote neles. Ou tentam matar caçadores que sabem demais. Rádio olhou assim e falou: Maraki, não faz tempo que você não trabalha conosco. Tá esquecido como funcionam as coisas, Maraki. A gente não trabalha de graça. Tem que falar dinheiro, porque você sabe, eu mando nos meninos. Eles vão lá e escolhem o que eles querem. Eu chego pra eles e falo assim: gente, tem um prêmio de 2.000 peças de jade. Quem quer ir? Aí você sabe que é escolha assim, amigo. Mas vamos ver. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui, você sabe, você é meu grande amigo. Você sempre foi um excelente caçador. Sempre me deu muitos lucros. Sou um querido também, quase que um filho. Então vamos fazer assim. Vamos fazer um negócio muito bom. Conta pra mim, conta pro papá onde você quer ir certinho. Que eu vou fazer um levantamento pra falar pra você quanto que vai custar pros meninos, passar uma coisa boa pra todo mundo. Aí você conversa com o seu contratante, as coisas vão dar certo, né? Infelizmente, tá perigoso, a cidade tá perigosa. O Maraca olha pra ele com o olhar mais assim, frio, e ele fala: estamos indo para Xiaoyu. Tem algo errado lá e a gente precisa descobrir o que tá acontecendo. Não estão cobrando 20 mil moedas de jade de 20 famílias de trabalhadores por qualquer motivo. Alegam que eles reduziram a produção, mas não há nenhuma presença deles. Se fosse uma situação real dessa, eles teriam trazido esses caras pra cá pra servir de exemplo pro resto da população. Então tem algo que não tá cheirando muito bem nessa história. Agora é o seguinte: você já disse tudo o que tinha pra dizer, e eu concordo com você que faz tempo que eu não atuo pra sociedade. Então, se você não vai conseguir os homens que eu preciso, pelo menos me dá alguma informação, que com certeza vocês devem estar sabendo de alguma coisa que aconteceu de errado lá. Nem que seja pra eu pelo menos não saber onde eu tô enfiando meu traseiro. Mas, meu querido, veja bem, eu nunca te neguei nada. Eu só tenho negócio, mas informação, você sabe que informação você sempre tem bônus com a gente, né? Pois veja muito bem, eu sei de uma entrada secreta da mina. Não é coisa pra eu ficar sabendo, mas você sabe como são as coisas, né? Não é uma coisa que eu ia contar pra todo mundo também, mas eu tô falando com quase que um filho meu. Não posso fazer assim de qualquer coisa. Você é um cara muito querido, Mará. Então, vem aqui, yala, venha. Tá. Você entrou, né, na casa dele, tava um cheirão gostoso, né, de narguile, né, ele tava fumando narguile enquanto falava com você, e você viu que ele abriu a estante da casa dele, assim, você viu que ele foi lá, pegou um livro, assim, você não dava nada pro livro, um livro meio sujo mesmo, aí ele pegou, abriu um livro sujo pra você, bem na frente, assim, tinha um mapa todo rabiscado, né, e ele falou assim pra você: olha aqui, Maraki, tá vendo esse desenho aqui? Presta bem atenção, nossa guilda, a gente foi contratado pra fazer uma limpeza, tava com uns bichos estranhos lá, não faz muito tempo isso, faz uns 2 meses, nem isso, e esses bichos estranhos que estavam lá, eles abriram um buraco que tava enviando um pouco de uma entrada errada, né, não era uma entrada da boa. Mas eu acho que eles não fecharam essa entrada ainda. Você tá vendo aqui? Olha, essa entrada fica aqui. Se com certeza você for lá, você consegue passar por ela. Não duvido que esteja bem viajado. Talvez seja até a ideia por causa disso. Talvez tenha acontecido algum desmoronamento ali. Ali, com certeza, se não tiver boa, papai vai fazer coisa boa pra você. Vou te dar um explosivo que vai abrir aquilo ali de novo se precisar. Talvez seja um bom lugar pra fugir, talvez seja um bom lugar pra entrar. Mas isso você que escolhe, isso... A gente não tá aqui pra julgar ninguém, não é mesmo? Então tá bom, né? Aí você viu que ele foi pra dentro, né? Aí voltou um pouquinho de tempo lá, você viu que ele trouxe uma caixinha assim. Ela era uma caixinha vermelha. E ele assim, falou assim: cuidado, meu querido, muito cuidado. Essa caixinha aqui tem pó de já de preto. Ela é muito instável, mas ela abre qualquer buraco que você precisar. A explosão é boa. Durante a explosão, cuidado, que não tem som. Por isso que é a pitadinha de jade negro, porque dá uma alucinação e tira todo o som da explosão. É a explosão de primeira qualidade. Eu normalmente venderia, mas eu tô me sentindo mal com você. Eu tô sentindo que preciso ajudar você agora, porque eu tenho certeza que você sempre vai estar aqui para ajudar a gente, né? Pai pra filha é assim, né? Você não precisa cobrar nada. Mas vamos fazer assim, ó. Eu não tenho como mandar alguém com você, mas você pode levar essa bomba aqui, que é uma bomba segura, tá? Você não vai te causar problema. Você não sabe de onde você pegou ela, né? Sem como saber. E é isso, amigo. É isso. A gente vai fazer um bom negócio aqui, não acha? Certeza. Bem, acho que eu tenho que ir, então. Tenho que aprontar mais coisas. E ela? Vai bem, Marak. Vai bem. Eu pego o guarda-caixinha numa algibeira que o Marak tem. Pego o mapa também, levo. Eu saio, assim, com aquele pensamento. Bom, pelo menos não tô no 0x0. Vamos ver o que acontece. Aí eu procuro o Jaron no posto onde a gente tinha combinado. Na realidade, vocês marcaram isso para um outro dia, tá? Eu entendo que depois dessa conversa que você teve, que já era bem de noite, você foi para sua casa descansar. Gerald, oi. O que você vai fazer até ao entardecer, que é o momento que você encontra novamente com o Marak? Eu preciso que vai rolar problema, né? Que eventualmente vai dar ruim. E eu vou para a biblioteca da minha casa, né? Desconfio que seja uma biblioteca grande, porque é uma casa de um aristocrata, um bairro elevado e tudo mais. Você pode não ter dinheiro, mas tem a pompa. Então, aí eu tiro alguns livros, mexo em alguns livros, e numa espécie de fundo falso da minha estante, eu tiro uma adaga, que foi a adaga que eu usei para matar o conselheiro cujo lugar eu ocupei. Eu deixo ela nas minhas roupas, né, nas minhas vestes, e quando eu tô saindo de casa, assim, e minha esposa percebe que eu tô arrumando o vento antigo para voar, eu vejo o olhar de repreensão nos olhos dela, assim, porque a gente não tem grana para botar esse dirigível no ar direito. A gente mal tem grana pra manter as aparências e eu tô gastando grana com a tripulação do dirigível. Mas mesmo assim, pelo menos esse pagamento rola tranquilo e a gente vai voar. Beleza. Pra onde você vai? Pro ponto de encontro. Tá bom. O dirigível vai direto pro ponto de encontro. Então vamos calma. O ponto de encontro é no Porto Baixo. Você vai largar o dirigível voando numa parada, voando numa região violenta. Tipo, e não é um aeroporto. Entendi. Não, então tudo bem. Existe alguma planilha próxima a Porto Baixo? Não. Deve ter marcado um ponto de encontro diferente. É que Porto Baixo já tem o Jade Trilho que vai para as minas, né? É cômodo usar o Jade Trilho para lá. Ó, dá uma olhada na página para contextualizar. Pronto, é a página 99 do livro. Dá uma olhada lá na página 99. Tô dando uma olhada lá na página 99. Pra você ter noção de onde que são os aeroportos. Ah, beleza. Né? E onde vocês estão? Vocês estão nessa região azul aí, que é o Porto Baixo. Os aeroportos, você até tem um aeroporto perto aí, se você quiser deixar ali. Tem dois, na verdade. É. Ali onde, perto de Loch Mitos. Página 90 aí? 99. Tá, então você estaciona o vento antigo ali e vai se encontrar com... Isso. Pode ser esse, logo a nordeste do Porto Baixo. Beleza, então. Bom, então vocês se encontraram. Dessa vez vocês se encontraram no centro religioso dali, da região. E vocês escolheram o centro religioso exatamente porque é um lugar que poucas pessoas frequentam. É justo. Tá. Então eu chego e tal, fico esperando, encostado no templo. A minha arma tá novamente às costas, mas embora ela, eu esteja mostrando, eu tô com as mãos soltas, vamos dizer assim, digamos que eu não quero alguma encrenca. Tô só esperando o Jaron chegar. É, e quando eu chego, eu entro no templo, né, com um passo meio acelerado, assim, meio que passando direto por ele, porque eu não quero ser visto junto com o cara. Uhum. E entrando no templo como quem vai fazer uma oferenda mesmo. Tá, você viu que nesse momento veio um senhor dali. Como eu você viu, conheço? Ele parecia um monge, né? Ele veio com as mãos juntas assim e fez uma reverência pra você. Eu faço uma reverência pra ele também, mas me certificando de que eu vou me abaixar mais do que ele abaixou pra mim, né? Pra mostrar respeito por ele, pela bem diplomático. Mas que graça estar aqui no nosso templo, humilde. Ah, eu vim prestar meus cultos nesse dia tão auspicioso. Ah, mas que bom. Felicidade por você aqui, Jero. Mas me diga, qual é o seu nome? Xinguang. Ah, mestre Xinguang, o templo deve estar movimentado ultimamente, não? Com tanto acontecendo em Causal, tantas famílias privadas de seus maridos, tantos crimes hediondos acontecendo, será que nossa população chegou ao ponto de não procurar mais apoio nos deuses antigos? O caminho dos passos de fogo levam até as montanhas de água. O Jaron tenta esconder a todo custo a cara de quem não entendeu porra nenhuma, mas ele vai replicar o que ele disse com alguma coisa igualmente vaga para parecer sábio. Então ele fala: e os pés do infinito estão na areia de nossas vidas. E aí ele tenta se desvencilhar do cara para o cara sair logo e deixar espaço pro Marak pra gente se encontrar. Ele fez uma reverência do tipo: nossa, como foi sábio a sua menção. Eu percebi que o vozinho deu linha na pipa. Percebeu. Eu entro, ainda com as armas e tal, mas eu tiro o chapéu, ponho debaixo do braço, faço uma saudação, embora saiba que seja que é um templo de outra cultura, eu faço uma reverência a Ereis pra pelo menos demonstrar um pouco de respeito. Entro no templo, me aproximo do Jaron. E o Jaron tá olhando nervosamente porque ele esperava pelo menos mais duas pessoas com ele. O Jaron pode perceber uma coisa: o Marak tá tão frustrado quanto ele. Chego e falo: olha, Jaron, melhor a gente não comentar sobre isso aqui. Vamos. Tá certo. Eu seguro o ombro dele antes dele querer sair. Você tá louco? Você quer pegar o trem junto comigo? Se verem a gente junto, fudeu. Meu disfarce vai pra merda. E eu tô sussurrando, mas é aquele sussurro inflamado de quem tá em pânico, tá ligado? Agora é hora de eu botar um pouco de calma na cabeça do Jaron. Jaron, na pior das hipóteses, eu sou seu guarda-costa. Ok, eu tenho um rifle gigante nas costas, duas pistolas, eu tenho um armamento aqui suficiente para enfrentar uma bela quantidade de guardas do conselho. Você acha que algum desses pés rapados que o conselho chama de guardas vão querer encarar a gente? Relaxa, eu já fiz isso antes muitas vezes, ninguém vai reparar. Ah, quem dera a minha preocupação fossem os guardas e não as raposas que habitam aquele conselho infernal. E aí eu vou seguindo o Marak, mesmo com um descontento infinito, assim. E eu tô paranoico, assim. Eu tô claramente paranoico. Eu tô olhando pros lados, assim, o tempo todo. Eu tô morrendo de medo de alguém. Querendo ou não, eu sou, por mais que eu esteja envolvido na conspiração, eu sou um aristocrata. Eu não sou um combatente. Então eu não tô acostumado com estar ali diretamente. Ok. Bom, então conversa, gente. Jaron, fica tranquilo. Pra todos os efeitos, você tá indo pra você tá indo pra um retiro na região lá, qualquer outra coisa. Tem monastérios lá. A gente inventa algum uma história. E bem, se precisar estourar a gente, por mais que eu não goste tanto disso, a gente dá um jeito. E qual é o seu plano? Porque que eu me lembro, você saiu do bar ontem dizendo que ia trazer pelo menos uns três caras. Você tá sem ninguém. Ah, fazer o quê, né? Pessoal da sociedade já foi melhor. Mas eu arrumei alguns segredinhos. Parece que tem uma passagem secreta nas minas onde os operários estão. Consegui dar uma pressionada, consegui um mapa pra entrar lá. E pra sair bem, eu tenho alguns segredinhos que é melhor você não saber nesse presente momento. Mas logo eu vou contar o porquê. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. Eu viro só pro Jaron e pergunto: ok, Jaron, Você vamos na tua nave ou é melhor a gente ir com o jeito de trilho? A tripulação disse que não tem muito onde parar perto das minas e vai acabar chamando mais atenção do que qualquer coisa. Como se um cara carregando um rifle nas costas não chamasse atenção. Tudo bem, vamos pelo jeito de trilho. Viu? Sim? Uma pergunta. Aonde no mapa estão as minas? Ou elas não estão no mapa mesmo? Elas não estão no mapa, mas elas estariam localizadas ao norte. Ok. No caso, noroeste, né? Fazendo okay. Uma diagonal pra esquerda aí, olhando pro mapa. Bom, a gente segue, então, pra tal das minas. Certo. Recapitulando, qual é o plano de vocês? Olha, no presente momento é invadir a tal da mina, descobrir o que tá acontecendo e, bom, assim, a impressão que o Marak tem é que ou esses caras estão mortos ou eles estão presos, mas em algum tipo de circunstância que não, pra eles não fugirem pra servir de pressão contra as famílias. Certo. Jero, nada mais natural que um membro do conselho queira fazer uma visita com fiscalização. Perfeito, perfeito. Se é assim, sim. Então, eu converso com o Marak pra gente, pra eu fazer a distração. Enquanto eu distraio, ele dá um guia da entrada dele. Boas. Então, eu tô naquela. Nesse presente momento, eu sou guarda-costas. Até a merda voar no ventilador, eu tô de boa. Quando é aquela coisa, quando a batata assar, eu que mando. Certo. Beleza, então. Bom, vocês vão de jeito trilho ou de nave, então? Vai no jeito trilho. Tá bom. Você desmotivou fortemente a nave. A tripulação ficou chateada. Tá. Pergunta. Você vai negociar alguma coisa pra sequestrar esse jeito trilho? Ou vocês simplesmente vão pegar ele e chegar até lá? Eu acho que no presente momento não tem por que a gente chamar atenção sequestrando o jeito trilho. Tá bom. Não, mas a... Você que... A moça falou alguma coisa que a gente teria que sequestrar o jato trilho. Ele não passa pra fugir com as pessoas, né? Como é que vocês pretendem, tipo, tá, vocês libertam elas? A gente tá indo. A hora que libertar, a gente pode até pensar em sequestrar um jeito de trilho ou tentar algum outro esquema, mas... Não, eu vou tentar usar a minha diplomacia e o meu cargo no conselho pra subornar o motorista, já o condutor, cara. Subornar, sim, pode ir. Aristocracia, pode funcionar. Deixa eu ver minha aristocracia mais 2, se não me engano. Eu faço o rolamento aqui. Faça pra nós aí, por favor. Aristocracia mais 2, né? Isso. É, zerou. Que delícia. Poxa, ô Fifo, tem pontos de destino aqui, cara? Tem, você tem a sua recarga ainda. Você tem um ponto de destino, que é a tua recarga. Exatamente. Não, então, poxa, eu sou membro do conselho, cara. Se eu não conseguir, quem vai, entende? É, eu tenho mais... Eu tô usando o aristocrata, né? Era mais 3, na real, eu tirei 1. Ah, e eu tenho 1. Mais 2 por causa do orelha no chão. Então é 3 já, velho. É, então não precisa, né? É, eu não acho precisa. Que tá. Você acha que eu consigo? Fica tranquilo. Tá, tranquilo. Bom, então explica o que você pretende fazer. Não, eu vou me dirigir até a cabine. Tá. E chegando lá, eu vou começar a conversar com o condutor como quem não quer nada. Aí é aquela... Eu vou fazer o bom e velho estilo de causal. Carteirada. Carteirada e outra coisa. Você não viu nada, tá? Você não viu nada, meu jovem. Tá. Então, vamos lá. Vamos alegrar esse pessoal aí e interpretar um pouquinho o podcast. A princípio, você já passou, a menos que você faça alguma coisa muito absurda no ponto de que eu posso, a partir dos seus argumentos, aumentar a dificuldade do teste que você, a princípio, passou com 3. Uhum. Tipo, se você chegar pra ele e falar merda, eu posso subir a dificuldade pra 4, pra 5. Uhum. Certo? Certo. Ao contrário aqui, se você fizer uma boa interpretação, eu posso simplesmente aceitar e pronto. Ok? Uhum. Então, beleza. Você chegou até a porta do maquinista e bateu lá. Hã? Aí ele... Entre! Tava uma barulheira e você percebeu que ele tinha um certo problema com a audição, assim, que ele falava meio alto. Que você quer? Vai lá sentar no seu lugar. Ora, ora, meu bom homem, você por acaso tem um minuto? Pai, você acha que o trem anda sozinho? Não, mas eu acho que o trem anda movido a jade. E aí eu deixo algumas pedrinhas, assim, alguns fragmentos de jade dispostos, assim, no painel do Jad de trilho, só pra conseguir um pouquinho mais da atenção dele. Tá, no que você foi pôr a mão no seu bolso, você não é feliz, cara, mas foi aquele dinheirinho que você tinha separado pra pagar as contas, cara. Tipo, você não vai ter grana pra você voltar de trilho depois, porque tem um custo de passagem. Entendi. Mas beleza. Cara, a gente tá indo pra uma mina de jade. Se eu não conseguir enfiar alguma coisa no bolso lá, meu nome não é... Jaron Reis. Meu nome não é Jaron Reis, cara. Só pra constar, FIFA, eu tô ouvindo tudo isso, né? Que no presente momento eu tô naquela situação do guarda-costas, garoto cenário. Depende, você quer falar com ele? Não, eu tô como guarda-costas, então é aquela da cabeça do Maraca. Se ele tá na situação como guarda-costas, ele é guarda-costas. Então ele tá quase colado como carrapato no Jaron. Beleza, então. Você viu ele, olhou pra aquele dinheiro assim, fez um barulho assim. Só que ele deu uma limpada da mão suja, né? Na mão dele que tava suja na calça, assim. Olhou aquele dinheiro, pegou. Tá bom, agora pode sentar lá no seu lugar. Acabou a visita no primeiro trilho. Vai, tchau. Pô, o cara tá tirando meu jade, então. É isso. Não, chega assim, escuta aqui. Você sabe que você tá falando com um dos 9 conselheiros que fazem essa cidade andar? Rapaz, com um Scar de pena, você perde seu emprego e vai pra uma masmorra, tá? Você acha que você é durão? Você devia ver os caras das masmorras. Ele olhou assim pra você e falou assim: sabe quantas vezes por dia eu ouço alguém falando que é amigo do conselheiro ou conselheiro? Umas 10. Ok, já que eu tô sentindo que esse cara vai engrossar, eu vou usar combatente pra intimidar ele. Pego as duas pistolas, enfio na cara dele e falo: eu acho que você não vê muita gente com pistolas de jade vermelho na tua cara, não vê? E se você acha isso aqui pouco, olha o brinquedinho que eu tenho aqui nas minhas costas. Então, ou você aceita essas moedas de jade e deixa, leva e vai com a gente e para lá e nos obedece sem pestanejar, ou eu vou abrir 2 buracos pra ver se um pouco de ar nesses seus neurônios fazer só sua cabeça funcionar. Aí eu entro no meio dos dois assim, eu ponho a mão por cima do cano da pistola e vou abaixando assim. Você já viu que eu sou muito mais educado que o meu colega aqui, né? E aí eu suspeito que o cara esteja colado na parede ou pegando. Porque puta que pariu, são 2 pistolas. Não importa quão durão ele seja. É, exatamente. Então a gente pode fazer do meu jeito, o qual você ganha dinheiro e na volta você ignora 22 passageiros a mais. Ou a gente pode fazer do jeito dele e eu tento subornar o próximo condutor. Você viu que ele olhou assim... Pode falar, tipo, o que, que você quer? Você vai deixar a gente nas minas. Na volta você vai fazer uma parada um pouco mais longa nas minas. Vai entrar um pessoal que você não vai ver. E se tudo rolar bem, talvez entre bastante jade no seu bolso. Se acontecer qualquer coisa, eu deixo o meu amigo aqui brincando com você. Negócio bom, nunca vi igual. Eu suspeitei que você ia dizer isso. E aí, quando eu viro, eu dou um tapinha no ombro dele assim, e quando eu viro as costas pra sair, eu olho pra trás, eu aponto pro cara assim e digo: dá uma última olhadinha nos olhos do meu guarda-costas, se você puder fazer a gentileza. Esses não são olhos de quem perdoa uma falha. Se você tentar armar pra gente, e aí eu tô com o dedo esticado pra ele, eu aperto a mão assim, como se fechando um punho, tá ligado? Uhum. Aí eu só viro e saio, com aquela reticência no ar. Acho que vocês causaram na cabeça do cara, né? Ah, o cara começou a querer engrossar, a gente tem que partir pra cima. Não, tranquilo, gente. Tá de boa. Bom, what is done, né? Vocês tiveram uma viagem super tranquila, né? Não posso falar por ele. Se passaram em torno de 1 hora e 40 minutos, né? O Jardim Trilho, a passagem que vocês compraram era uma passagem de classe melhor, porque muitas pessoas foram de pé nos vagões, e ele parava praticamente em estações distintas, né? Afinal de contas, é um trem, e todos os trens param em mais de uma estação até chegar no lugar indicado. Ô, Felipe. Oi. Uma coisa, eu percebi se tem alguém estranho, eu tenho um certo nível de marginal, isso pode me dar uma chance de ver se eu percebi alguém que tava fora do que seria esperado. Cara, rola seu marginal aí, vamos ver o que dá. Tá. É, deu medíocre. Cara, olha, você tava extremamente desconfiado, você olhou pra todos os lados, mas a única coisa que você sentia era medo das pessoas. você percebeu que todo mundo te evitava, cara. Tem um detalhe. Eu sou um cara que eu fui treinado pra correr, lutar, nadar, pescar, cavalgar, atirar e pensar. Então eu tô usando um ponto de destino pra dar uma reforçada nisso. Você acha que dá? Vai tranquilo? Os instintos de sobrevivência apurados. Não, não é só instinto de sobrevivência. O Marak não é um tio, é aquele famoso soldado que só sabe meter o dedo no gatilho estilo Rambo. Ele é um cara completo. É. Sim, não, tudo bem. Eu tô anotando aqui. Bom, Fábio, está nas suas mãos. Adicione o detalhe que você quiser. Olha, eu tô percebendo que tem algo muito esquisito nesse trem. E, como você disse, o Marak tá sentindo um... Não é um medo, no sentido exato da palavra, é um estranhamento. Algo tá errado nesse momento. Ele percebe que algumas pessoas que estão por aí não estão se encaixando no, vamos dizer assim, no perfil de pessoa que tomaria um Jade Trilho pra ir pra uma mina de Jade. Então, ele tá naquela. Ele tá observando as pessoas, ele tá sentindo que tem algo fora do lugar. Ele não sabe dizer ainda o que exatamente. Tá. Não, mas tá beleza. Mas você tá preparado com relação a isso. Então, eu tô criando aqui um aspecto de cena chamado algo... Não parece bem no trem, tá certo? Então esse é um aspecto de cena que, se você quiser, você pode estar invocando ele, tá bom? Só lembrando, eu ainda tenho 2 pontos de destino, minha recarga 3. Não, tranquilo, 3. Pode deixar, eu tô... Tá anotando aí. Tô. Opa, tô com o meu documento Word aqui com tudo certinho, cara. Beleza, com a ficha então. Dos NPC, com a ficha da aventura, com os aspectos de cena anotados. Beleza. Ok. É só fazer um off pros ouvintes, tá, pessoal? Fate é isso, tá? Jogador tem influência na cena, sim, e gastar um ponto de destino pode não necessariamente ser apenas você achou ou não, como deixar, dar uma liberdade pro jogador criar a cena mesmo. E nessa rolada toda que a gente teve, né, nessa mais de meia hora de jogo, se não me engano, rolaram só 3, houve só 3 rolagens, né, isso é importante também. Não tem por que fazer uma rolada pra tudo, é um jogo interpretativo, a gente tá construindo uma história junto, então a gente vai tentar levar a história pra onde ela for legal. Quando o mestre vê que a gente tá deixando devagar, que a gente tá lenteando, ele vai lá. Intervém e leva a história pra acontecer, e quando a gente tem uma ideia boa e que às vezes é melhor do que o que ia acontecer, porra, vamos soltar essa ideia aí e deixa rolar. Isso aí. Bom, após 1h40 de viagem, vocês chegam nas minas de Xiaí. Ok. Fábio, ou melhor, Marak, você rapidamente identifica a trilha que estava no mapa, o lugar que o Raj indicou para você. Foi realmente muito fácil de você perceber, ela não estava óbvia, né? Ela realmente está gasta, tem sinais que as pessoas não andam por ela já faz algum tempo, mas seus olhos não te deixaram, tipo, seu sexto sentido, esse sentido caçador, cara, bateu o olho e falou, é ali, tenho certeza que é esse caminho. Primeira coisa, então, eu vou observar, antes da gente seguir adiante, eu vou observar a região, assim, aquela observada geral, pra ver se eu consigo perceber algo que tá fora do lugar. A gente sempre tem essa preocupação como caçador de, ok... Vê o terreno, depois vai adiante. Gente, só pra contextualizar, vocês não avisaram os mineiros, né, de Xiaio que vocês estão indo pra lá. Então, tá um dia normal como qualquer outro. A entrada já não tá cheia porque vocês não chegaram de manhãzinha quando o pessoal entra, mas tem aquele fuzuê ali perto, tá bem melhor, tranquilo. Quanto mais gente, mais fácil a fuga. É, o que eu tô falando é assim, se tem alguma coisa, quando eu falo alguma coisa fora do lugar, é tipo, que não estaria normal numa mina, normalmente. É, vocês não estão necessariamente numa mina. Tem uma vila, nessa vila tá tudo normal. E vocês... Como é que eu posso explicar pra vocês? Vocês já foram pra Paranapiacaba? Ah, entendi. Você segue adiante numa trilha onde vai pra mina. E essa... Sim. É nessa trilha que eu tô tentando observar. Mas a mina é dentro da cidade mesmo, você entende? Vocês já estão na mina. Aquela cidade é um quarteirão, cara. Ah, entendi. É como Ouro Preto, beleza. É, as construções são tudo perto das minas, das entradas da mina. Isso, velho. É tipo, tudo ali pertinho, assim, né? Tipo, o trem fica ali. Basicamente tem o trem, um quarteirão e a mina. Uhum. né? Na mina, você já identificou o rastro que iria para a suposta entrada que o Rajit passou. Eu chamo o Jaron de canto e falo, olha só, nós temos duas opções. Você pode tentar uma carteirada com o pessoal da entrada da mina, ou a gente segue o caminho que o pessoal da sociedade me indicou. Eu tenho a impressão de que eu prefiro guardar essa rota pra caso tudo mais dê errado. Eu olho pro Marak e aí eu ponho a mão no ombro dele. Como o diabo você tá tentando entrar nessa mina exatamente? Porque eu ainda consigo entrar na carteirada. Eu não tenho outro jeito de entrar nessa mina. Se me pegarem lá dentro e eu não entrei pela porta da frente, meu disfarce vai pro inferno. E aí eles vão saber que tem alguém comigo. Paulo. E se você entrar comigo, vai ser muito difícil você sair de perto de mim depois. Tudo bem. Qualquer coisa, eu te arrumo uma distração lá dentro. Eu vou te dar algumas dicas. O recurso seu, você pode invocar ele gratuitamente com esse entra e sai de cena. Então significa que o Jaron, se precisar, ele pode chamar O vento antigo. O vento antigo pra aparecer lá e eles vão aparecer. Você tem como se comunicar com eles, entendeu? E eles sabem pra onde você foi porque você deixou eles avisados, concorda? E outra coisa, você tem vantagens como conselheiro. Então, pra você entrar e tentar extorquir eles, não é muito difícil se você quiser por esse caminho, lógico. E outra coisa, se alguém perguntar, pra todos os efeitos, eu sou teu guarda-costas. Se alguém falar alguma coisa, eu também posso dar uma carteirada indireta. Olha, uma outra coisa que você pode estar fazendo é o seguinte: como você tem as vantagens de conselheiro e tudo mais, você poderia ter um garoto de recados, você poderia gastar um ponto de destino e levar um garoto de recados ali perto da vendinha com vocês, para que ele saia da presença de vocês e vá avisar o Marak qualquer coisa. Bom, eu acho que a gente só tem... vamos tentar entrar pela frente, né? Fazer o quê, né, Paulo? Né? Vocês não querem usar o garotinho de recados pra avisar você das coisas? Mas ele já usou ponto de destino, né? O Paulo tem recarga 1. Não usou ainda, não. Usou lá atrás. Teve lá na primeira tentativa de subornar o cara do trem. Puta, é verdade. Nossa, bem lembrado, anotei aqui. Infelizmente é isso. Apesar que, deixa eu pensar uma coisa. Eu tenho como reconhecer alguém da sociedade? Ô, gente, calma. Eu tava falando aqui faz tempo, mas o microfone tava mutado. Foi mal. Eu tô estranhando que vocês estavam me ignorando. Assim, eu falo, caralho, uhum. Posso. Mas, ó, seguinte. Não usou o primeiro Fate Point porque eu falei que eu tinha 2 de aristocracia, mas na real é 3. Ah. E eu ainda... Ai, tinha vantagem, ok, ele usou. Tá, tudo bem. Então não precisou do ponto tá, de destino. Tá, ok, ok. Então, sabe, você pode usar sim, você pode procurar por alguém ali pra te dar informação, os caçadores. Eu observo um cara que traz uma braçadeira com o símbolo da sociedade. Beleza, então você vai rolar explorador. Explorador? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um check. Olha, não é um teste fácil, tá? Vai ser um teste de explorador, dificuldade 4. Porque você tá querendo num cubículo de 50, 100 pessoas que tenha ali o que cabe de você achar um explorador. Tá, vamos lá. Ok. Bom, Será que é bom pedir um rolamento? Bom, você tá com 2, com um ponto de destino aí, você poderia estar invocando aquele seu aspecto. É, só que só empata. Ah não, mas tudo bem. Tá, tudo bem, vai, vamos nessa. Eu sei que vai me dar mal, então eu vou utilizar novamente o aspecto que eu tenho que dar de ser um caçador de recompensa a Ereis, e eu vou procurar mais alguém da ordem lá. Da Sociedade dos Caçadores de Recompensa. Tá bom. Fábio, por algum acaso, você encontrou um grande amigo seu, o Jabe. Ele não é apenas o Jabe, ele é o Jabe. Ele é o cara que, com certeza, se você entregasse as pistolas ao rifle, ele iria com você, cara. Eu conheço bem esse Jabe, ao ponto de saber qual é a opinião dele quanto a um conselho e tudo mais. Aí seria bom de conversar, mas o cara é loucão, assim, o cara... Eu chego pra ele. Ô, Jabe, tô vendo que você tá aí meio de quieto, meio de boa. Ô, Marak, tudo bom? Tudo. Olha, diz uma coisa. Eu sei que você gosta de uma confusão, não é? Bom, depende do que você quer dizer com confusão, né? Mas sim. Olha, tem um lance aí. Você sabe que eu tô com uns lances meio complicados aí. E eu tô tô precisando de uma ajuda aí de um pessoal que seja mais ligado em... Deixa eu adivinhar. É a indenização dos funcionários? É, exatamente isso. Bicho, eu que moro ali na região, eu sei de tudo, cara. Eu posso te contar o que tá acontecendo. Opa, melhor ainda. Vamos fazer o seguinte? Você tá aí com as suas armas? Não, cara, eu aposentei. Aí ele olhou pra baixo. Ele tava sentado até então, né? Ah. Aí quando você olhou, Fábio, ele tava sem uma perna. Au, meu, putz, cara, que mal, hein? O que que rolou? Alguma mina aí de Jade Preto. Ah, só pra constar, esse aqui é meu amigo, Jaron. A gente tá nessa enrascada junto, vamos dizer assim. Ele é assim, Jabe. Ele fez um sinal de joinha pra você, pô. Quando o Jabe faz isso, eu olho pra perna dele. Eu tava olhando pro coto da perna, né? Quando ele me cumprimenta, eu fico meio sem graça, assim, tipo, opa, né? Daquela sorriso de cabeça. Sorriso amarelo. É. Ok, eu cheguei aí. Então, Jabe, o que que foi? Mina de Jade Vermelha aí? Alguma armação que fizeram pra você? Cara, eu acho que eu prefiro ficar sem comentar, viu? Ah, tudo bem. Você acha que não vale a pena comentar, beleza. Mas diz aí. Sabe o que é, cara? Ultimamente as coisas estão muito ruins. Falar pra você que esse último ano aí, 111, foi um péssimo ano. Agora 112 tá um ano muito difícil pra mim. Eu realmente tô bastante triste por tudo que tá acontecendo. Mas, cara, senta aqui, paga aí uma bebida pra mim que eu conto pra você tudo que tá acontecendo. Eu puxo lá, eu devo ter alguma moeda de algo que dê pra pagar uma bebida. Boto lá um caneco de qualquer coisa que seja suficientemente alcoólico pra ele abrir o bico. E eu chego pra ele e falo: então, o que que tá pegando? Porque essa história chegou pra gente lá em Calçal. Mas sabe que é? Sabe quando você é caçador de recompensa como eu? Sabe quando você percebe que tem algo que não tá redondo? Sim. Aí você viu que a cachaça chegou, né? Uma dosinha de pinga. Na realidade é aquele dois dedinhos que dá a mão inteira, né? Dois dedinhos de pé. Fiquei tomando um gole só, cara. Esse negócio esquenta. Então, conta aí pra gente. O que aconteceu? O que é o lance desses 20 aí da indenização? Porque eu não sei, cara. Eu já vi quando os donos das minas de Jade, um desses fulano resolve aprontar uma dessas, normalmente não é indenização, não. Eles pegam e mandam pra chibata lá no meio do calçal, pra servir de exemplo. Mas os caras cobrando indenização, dois não aparecendo, um, pra mim tem algo muito errado nessa história. E tem, viu? E tem. Cara, eu vou te falar que você não acredita, eu vou te falar assim. Sabe o que tá acontecendo aí nessa região, nessas minas? Teve realmente um desmoronamento, eles perderam mais ou menos uma capacidade de mais ou menos 15%, e a realidade é que dessas 20 pessoas, algumas morreram no desmoronamento. O pedido de indenização foi uma forma que eles fizeram para se defender do pedido das famílias. Do pedido das famílias, porque eles teriam que devolver as pessoas, e não só devolver, como pagar, né? Como para as famílias que perderam. Exatamente. A gente sabe que as coisas não funcionam direito, né? As coisas aqui em Calçal são meio complicadas, elas não funcionam tão bem, mas direito trabalhista, né? Eles deviam ter um prejuízo muito grande para pagar para essas pessoas. Então eles resolveram dizer que a culpa foi deles. E o Jaron vai abaixando a cabeça com cada vez mais vergonha, né? Porque querendo ou não. Cara, você sabia de toda essa. Você sabe que acontece toda essa sujeira o tempo todo na cidade. Foi exatamente por isso que você resolveu virar um agente luto. É, exatamente. Mas eu abaixo a cabeça porque, tipo, porra, meu trabalho no conselho não tá conseguindo fazer merda nenhuma. Ah, mas não faz mesmo. O Abi é o governador, né? O nome dele se chama Abi. Uhum. Abi de Sésamo. Eu te apodisti, né, cara? Tá certo. O Abi é. Ele. É muito manipulador, cara. Muito manipulador. Você que trabalhou com ele, você sabe que o cara dá um pingo d'água. Entendi. Você vê que o Marak olha. É, eu já tava suspeitando que fosse isso. Mas diz uma coisa. Você sabe se alguns. Provavelmente algum deles. Você disse que alguns só estão mortos. Então quer dizer que tem alguns vivos nessa brincadeira, né? Tem. Você sabe assim, mais ou menos, onde eles estão? Sei, cara, e eles não estão nem na mina. Estão na mina? Não. Mas não, olha, sim. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar isso pra você porque você tá aqui e você é um grande amigo meu, né? Mas tem um cara da Yangu aqui, cara, mexendo com isso, cara. Ele tá querendo fazer um aterrorista nessa mina. Que? Ah, tá. Tô falando, cara, eu conheço ele. É o Falfer. O nome dele é Falfer. Falfred? Falfer. Aham. Fábio, no que você ouviu Falfer, você sabe quem é. Vocês sabem quem é. O Falfer, ele faz parte da vontade do povo. É, a vontade do povo é uma facção que ela tá dentro da... E ao mesmo tempo que ela tá dentro, ela não tá dentro. Porque a vontade do povo é o seguinte, ela é uma facção que não se importa com quem está no poder desde que o povo seja bem tratado. Só que a realidade é que porra nenhuma acontece e tudo que eles querem é roubar e pronto. Aham. Uhum. E eles usam a causa pra... É ladrão travesti de revolucionário. Beleza, nada que não tenhamos visto antes. Entendeu? E o Falfer, vocês conhecem ele. Cara, o plano pode ser até certo ponto bom, porque se ele vai causar, se ele vai sabotar, ele vai sabotar. Isso vai, a sabotagem vai acontecer de verdade. A questão agora que vocês precisam pensar é o seguinte, o que, que vocês querem fazer com a sabotagem? Vocês querem deixar uma lição para os mineiros de Chiayo, para eles saberem com quem eles estão lidando e fazer sangue por sangue? Vocês querem ignorar simplesmente o Falfer? Ou vocês querem simplesmente desmascarar as minas de Chiayo politicamente e conseguir a indenização? Vejam que são pelo menos três caminhos que vocês possuem aí, né? Vocês podem, inclusive, ser contra o Falfer, né? E frustrar os planos dele e correr atrás das coisas pela legislação, pela aristocracia. Eu já vou adiantar, Marak é contra, ele já destruiu muito mais do que deveria. Ele sabe que pessoa que nem a cabeça desse cara, ele só tá... Ele tem dinheiro de sangue na mão. E se tem uma... Tudo bem, o Marak também tem. Só que é aquela história, o Marak já tá cansado dessa vida. Então, pra ele é o seguinte, o Marak tá naquela. Eu vou resgatar os mineiros e se o cara resolver explodir a mina e se explodir no processo, ele vai fazer de tudo pra evitar de maneiras lógicas. Mas se o cara for muito teimoso, ele vai deixar... Vai pro... Ok, dane-se. Você vai se explodir sozinho. Ah, vocês conhecem o Falfer porque ele é da Yanru. E vocês sabem que a Yanru tem... Ela é muito grande para alimentar, né? Todo mundo na cidade fala que é da Yanru. Então, difícil você realmente conhecer quando é lembrativo ou não. Vocês conhecem ele de reuniões e sabem que o cara é polêmico. Não é a primeira vez que vocês têm problema com ele. Que vai acontecer uma rebelião aí, que as coisas vão pro ar, cara. Você não tem dúvida. A menos que vocês impeçam ele, alguma coisa vai acontecer. Tá, peraí, eu quero fazer um teste acadêmico pra ver se eu... Porque pra eu tomar essa decisão, eu tenho que lembrar que, além dos meus instintos humanos, eu tenho as consequências políticas. E, querendo ou não... Você tá aí, as pessoas viram você. Tem espião pior do que isso. O tempo todo. Pior que não, isso. Ele tá pensando em as como consequências isso vai a longo prazo. Exatamente. Porque, de qualquer jeito, eu vou ter que lidar com o caos que acontecer depois. Entendeu? Também. Então, eu vou rolando o meu acadêmico aqui, pra ver se eu consigo calcular isso ali enquanto a gente conversa e bebe. É, zero. Paulo, você tem certeza, né? O Jairon tem certeza que, por bem ou por mal, opressor ou não, as minas de Chiayo precisam de uma lição, mas... Cara, é aquela coisa, eles só precisam de uma lição, assim. Eles não precisam... E pelos ares, você tá entendendo? Uhum. Tipo, queira ou não, eles são opressores, mas eles empregam as pessoas. Muita gente vive desse sustento e a cidade como um todo é baseada na economia de Jade. Então, se você tem alguma perda na prospecção, você tem a economia sendo atacada diretamente. É como se você pegasse uma parte da Petrobras, que, beleza, por pior que a Petrobras seja, ela ainda movimenta o Brasil, certo? Uhum. Tipo, pegar um poço dela e... Se dinamitasse uma plataforma. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então é o raso das consequências mesmo, é o previsível extremo. Não, então... Sabendo que o cara mais pirado, assim, basicamente o extremista, tá indo causar nessas minas, eu vou ser contra. Eu sei que as consequências pra cidade vão ser nefastas. Paulo, você teve até uma ideia. você pensou em negociar, dentre as muitas ideias que você teve, lógico, mas uma das ideias que veio na sua cabeça, você falou, pô, eu podia negociar, eu podia caguetar esse cara que só dá trabalho para as minas de Chiayo, poderia conseguir a indenização, né, forçar eles a soltar essas pessoas e mataria dois coelhos com uma cajadada só. Não aconteceria nada, os próprios Chiayo iriam cuidar, né, a própria organização da mina poderia cuidar do negócio e você iria sair como o herói da história, porque no final das contas o conselheiro não só salvou a mina, mas também os cidadãos. Não só salvou as minas, libertou os cidadãos e conseguiu a indenização para eles. Perfeito. E eu sei que eles não estão na mina, né? Sim, você sabe que eles não estão na mina, mas até agora o Jabe não falou onde eles estavam exatamente. Tá certo. Provavelmente eles estão em alguma clínica de tratamento, né? Você vai agir, Fábio? Senão eu tenho que engatilhar. Tá, engatilha tu, a gente parte e vê o que faz. Você vê que o... Tá, o Marak, ele pensa. Bom, a nossa preocupação primária é a saúde, é o resgate dos sobreviventes. Gabi, diz uma coisa. Onde esses caras estão? Porque conhecendo essa turma da Jandu, não tenho muita certeza que eles resolveram transferir esses caras pra algum hospital, não. Foram os caras da Jandu, foram os caras da mina, velho. Então, os caras da mina, exatamente. São os caras da mina aqui. Rola aí um marginal, Fábio. Marginal? Que beleza. É mais um. Sorte que até agora não precisei rolar o meu aristocrata. Tá, vamos lá. Au. Eu vou partir pra utilizar. Eu vou utilizar o ponto de destino, né? Porque ele tá naquela. Todo mundo tem que ter uma chance de fazer o que quer e pagar o preço por isso. Então ele vai fazer de tudo pra parar, pra proteger essas pessoas. Esse é o seu último ponto de destino, então. Beleza. É, só que dessa vez eu vou pedir pra. Eu acho que com zero não vai ser o suficiente, né? Não, vai ter que rolar de novo. Então vai pra rerolagem. Seja o que Deus quiser. Esse é o menos 4, meu Deus. Zerou. Tá. Ainda assim, é muito ruim? Cara. Porque eu tô pensando assim, ó. Eu vou pra sucesso com custo. Tá. É o que a gente precisa saber onde esses caras estão. Beleza. Fábio, deixa eu pensar aqui num sucesso com custo aqui. Eu tô pensando numa proposta aqui pra fazer pra você uma proposta tentadora. Cara, você não sabe, mas com certeza, nem o Jab sabe, mas com certeza, essa sua pistola, pelo menos uma delas... compraria essa informação. Uma das minhas pistolas normais, né? Normais. Tá, isso me bloquearia minha capacidade de atacar múltiplos alvos. Fazer o quê, né? Você conseguir uma segunda arma. Fazer o quê? Vamos nessa. Pessoal, isso aqui é uma... Não, só fazendo um off. Isso aqui é um sucesso com custo, tá? Tipo... Então eu marquei, né, pra todos os efeitos, eu tô desarmado, tô com apenas uma pistola, não posso utilizar minhas técnicas. Eu apresento a minha pistola pro Gabi e falo, ó, cara, isso não é muita coisa, mas deve garantir pra você aí um sustento aí por um tempo até você conseguir se reencaixar de alguma maneira. Não, calma, você não vai vender pra ele, você vai negociar ela no mercado da cidade. Como você é um caçador, né? Bom, então deixa eu encurtar, dar uma acelerada aqui. Cara, conversando com o Jabe, ele não sabia, mas ele sabia quem sabia e essa informação poderia te custar alguma coisa. Aí a gente indicou até o lugar, né? E você fez a negociação com a pessoa recebeu a sua arma em troca durante a negociação, né? Que a pessoa, inclusive, não quis se identificar e falou que essas pessoas elas estavam na casa de um curandeiro que ficava mais ou menos uns 30 minutos a cavalo daí. Enquanto ele tá fazendo essa negociata, a minha ideia é a seguinte. Aí vamos ver aí, Fábio, se rola ou não. Mas a minha ideia é, antes mesmo do Jeb te levar pra lá, velho, eu já tá me direcionando à mina, entendeu? Ter alugado um palanquinho e ido em direção à mina pra negociar a, entre aspas, retirada dos mineiros de lá. Pra falar... Então, peraí, vocês vão estar agindo separados. Ele vai pegar a informação e você vai nas minas? Essa é a minha ideia. Tá, então vocês se separam. Beleza. Fábio, só você sabe que... Onde estão os caras? Aonde estão eles? Aí você já pensou, pô, um vento antigo seria ideal pra pegar esses caras aí, porque aí facilmente conseguiria ir lá e provavelmente não tá guardado, porque é uma casa de repouso, não é uma casa de curandeiro, então não deve ser difícil de recuperar as pessoas lá. Talvez tenha que negociar o tratamento. Tá. Aí, pelo jeito, então, a hora que eu chego de volta, o Jaron já foi. É, eu fui antes de vocês saírem, na real. Tá. Jaron, você chegou até a entrada da administração da mina, que não fica na mina, obviamente, fica numa casa ali perto. Sim. E receberam você muito bem, né? Porque, afinal de contas, todos os mineiros conhecem as pessoas do conselho e respeitam as pessoas do conselho. Eles não são indolentes como os caras do trem que não fazem nada com nada direito. Uhum. Que não sabe quem é o conselheiro que rege as coisas pra eles. Beleza. Perfeito. Quem está falando com você é o Hoofer. Ok. Tá? Ele é o gerente administrativo da mina. Uhum. E ele vou chegar muito, com toda... E ele ficou muito feliz em mostrar a mina pra você. Então você foi, né? Você saiu acompanhado dele até a mina pra ele mostrar a mina pra você, como as coisas estão funcionando, porque até então ele tá entendendo que isso é uma inspeção. Nisso, Maraki, você vê os dois caminhando calmamente na cidade. Você se junta a eles. Então vocês vão até a mina. Na mina, vocês estão caminhando lá dentro, tudo mais. É, tem uma iluminação pífia, mas razoável. Você percebeu até que houve uma certa movimentação. Algumas pessoas disfarçadamente correram na frente de vocês, né? Uhum. Você sacou, né? E quando vocês entraram na mina, vocês viram as pessoas trabalhando na prospecção, todas de capacete, coisa e tal, com as picaretas, tudo bonitinho. É, lá pros primeiros 10 minutos, assim, meio que... É, aí você viu que o Hoover foi falando, olha então, porque as minas aqui, elas trabalham na melhor qualidade, olha. Não, eu interrompo ele, chego bem próximo dele, assim, ó, meu rosto tá menos de um palmo do rosto dele. Isso, principalmente pro oriental, é uma coisa complicada. Então, eu tô muito próximo dele, eu falo, então, a gente sabe que não é assim que funciona por aqui, não é mesmo? Mas eu não vim aqui pra denunciar vocês, eu não vim aqui pra inspecionar vocês. Você viu que ele ficou branco, assim? Como não, senhor? Todas as coisas estão corretas, senhor Jaron. Poucos. Somos adultos. Vamos conversar como adultos. Eu sei que aconteceu um acidente nessa mina. Eu sei que você teria que pagar uma indenização. E eu sei que não ia ser nada agradável se toda a cidade soubesse que você tá tentando extorquir isso da família dos caras que morreram. Qual é a reação dele ao ouvir isso? Cara, rola aí o seu sua aristocracia. Por favor, aristocracia. Com mais 5, tá? Sim, senhor. Fi, aqui é o bonde da aristocracia. Filha da... Eu tirei 3 só. É, beleza, beleza. É... Cara, eu vou deixar você contar a reação dele. Conta pra nós, o que você tá achando da reação dele? Não, ele tá suando frio, cara. Ele tá suando como se ele estivesse nas fornalhas do Satanás. E ele tá ansioso, ele tá tenso, ele tá olhando pra todos os lados, tipo, meu Deus... Esse cara vai extorquir minha vida daqui. É, e ele chega até a olhar para alguns dos guardas. Os guardas ficam em sobreaviso. Mas eu vou chegando nele assim. E ele olha para você assim e fala assim: mas tem alguma coisa. A gente sempre conseguimos coisas boas com o conselho. Conte pra gente o que você precisa. Eu preciso dos soldados vivos saindo. Se você quiser evitar uma catástrofe ainda maior nessa mina. Se eu te disser que tem alguém tentando sabotar o negocinho de vocês, não ia ser uma pena se o seu paraíso lucrativo fosse pelos ares? Calma, o que tá acontecendo? Aqui eu não tô entendendo nada. Isso é você falando a ele. No Ah, beleza. Tá, posso interferir? Por favor. O Maraki olha assim. Olha só, espertinho. Não sei se você tá ligado, mas tem um trequinho chamado Yanhu por aí. E pelo que nós ouvimos, sim, porque apesar de eu ser um guarda-costas, eu não sou tão idiota assim, meus neurônios funcionam. Existe alguns caras dessa galera por aí com tanto de explosivo de Jade e tá querendo, bem, como posso dizer, colocar a casa abaixo. Então, acho que o meu chefe pode terminar de indicar pra você o que a gente quer de ajuda pra vocês. Quanto tempo, nesse meio tempo em que o Maraki se juntou a gente... Não, ele, a gente tá colado em você. Não, mas a gente chegou a conversar sobre onde os caras estão? Não chegou. Não, eu não sei, né? Não, tá, então sabe. Eu tô olhando, tipo assim, ó, o meu blefe tem limite, tá ligado? Então eu tô olhando pro Maraki, tipo assim, e agora, caralho? Como que a gente faz? Você vê que ele olha assim, com aquela cara, relaxa. Então eu olho para ele, pro Rufus, Ruffer, aliás. E aí eu digo o seguinte: eu tiro um pedaço de papiro, né, um pedaço de vela, assim, dou para ele, tiro uma caneta também, né, uma pena, e dou ali. E eu falo: você vai escrever aqui o local onde a gente vai encontrar os mineiros que sofreram um acidente, e em troca eu te conto como você pode impedir um desastre. Assim, despretensiosamente. Como os bons amigos que somos. Então vamos fazer um negócio bom. Eu vou perdoar a dívida para 10 mil peças de jade. Fica bom assim? Eu olho pro... Eu garanto para você que o conselho vai ser muito bem recompensado. Eu olho pro Marak assim, eu passo a mão no ombro dele. Né? Marak, meu amigo. Acho que você não entendeu do que eu tô falando. Aí eu seguro a cabeça dele dos dois lados, assim, olhando bem pros meus olhos. O Marak não, o Rufus, isso. Rufus, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Ou essa galera, ou você entrega esses trabalhadores, ou você não vai ter jade nenhum. Consegue chegar onde eu tô chegando? Feliz, ele quer com a sua cabeça, assim, pô, a gente tem a permissão do senhor Abe pra estar tá trabalhando aqui, né? Então fica um pouco difícil de entender onde o senhor quer chegar com isso. O Abe é o governador, né? Jade preta, você sabe o que faz? Nós que nós sabemos o que faz a jade preta. Que bom que você ainda lembra como é ser minerador. E o que aconteceria se tivesse alguém espalhando jade preta sem que os seus homens percebessem nas suas minas? Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Você tá me ameaçando? Não, ô espertinho. Você vê que agora chega aquele momento do que o Marax perde a cabeça. Olha só, jade preta vai fazer toda essa merda dessa montanha cair em cima da sua cabeça. E olha, eu vou ser bem sincero, esse carinha que tá aí querendo matar você, não tá querendo só matar você, ele tá querendo matar você, os seus homens, os seus trabalhadores e arrancar metade da produção de jade de calçal no processo. Será que demorou pra você entender que, a não ser que você colabore conosco, não é só algumas milhares de peças de jade que você vai perder? Ah, você viu que ele olha pra você assim, Paulo, e indica com uma cara, indica uma mão com um tom extremamente seco e fala assim: viu, o senhor pode pedir pro nosso segurança esperar lá fora, ele tá incomodando. Eu olho pro cara assim e digo: Fala aí. Aí eu chego pro Jaron e falo: senhor, talvez seja melhor a gente ver por outros caminhos. Eu acho que o governador não vai ficar muito feliz quando descobrir, ou melhor, quando ele vê lá do seu palácio, fumaça de jade preta dessa região. Vamos deixar esse pessoal se resolver. Eu acho inclusive melhor a gente sair, acho que é melhor a gente sair daqui, porque não deve demorar pro show começar. Meu único objetivo aqui é garantir sua segurança, então vamos embora. Tudo bem, eu dou a mão pro Hooper assim, tipo, é óbvio que é um blefe, assim, eu tô saindo pra ele ver se ele entende a situação. E aí eu viro pra trás assim, na hora que a gente tá saindo, eu olho pra ele, de novo com o dedo esticado assim, e digo: se você mudar a ideia antes de ser tarde demais, você sabe onde eu vou estar. Sim, você pode ficar tranquilo. Eu chego pra... Assim que a gente se afasta bastante, eu chego pro Jaron. Ok, Jaron, plano B. A gente resgata os mineiros e deixa essa bagaça todos perdidos. Ah, calma, pelo amor de Deus. Calma, vocês não sabem o que tá acontecendo. Ih, caralho. Vocês, calmamente, vão até o elevador da mina, entram dentro dele e ele começa a subir normalmente, né? A hora que ele sobe até a ponta, é pra saída mesmo, pra direção da saída, mas ainda não fora, não exposto, vocês observam, né? Quando vocês estão chegando com o elevador e ele abre, 5 guardas atirando em vocês. Tipo máfia. Aham, tá. Ok, chega de bancar o bonzinho. A primeira coisa que o Jaron vê é eu sacando o rifle e dando aquele momento Jack Colton. Calma, gente. O narrador vai gastar o ponto de destino dele pros caras começarem atirando. Tá. Vai lá. Porque, né, tava faltando um pouco de bug nesse negócio. Ok, vai tava nessa. Tava tendo muita ameaça. Tem razão, tá na hora da. Tá na hora do pau. Vai lá. Tá bom? É, pra contextualizar pro pessoal que tá ouvindo, tá, gente? Esse vai ser um combate em massa. Esses cinco pessoas eu vou estar tratando como um soldado apenas, né? Entretanto, ele tem um bônus generoso por estar em 5 pessoas e ele tem mais do que um de estresse. Tá. Beleza? O livro do Jade Punk explica como você lida com os bônus de ter uma equipe, né? Pra você fazer uma rolagem apenas. E também explicam como você faz pra lidar com o número de capangas que você precisa ter pra transformar em estresse. Belezinha, pessoal? Então, voltando pro jogo aqui, eu vou estar atacando então com os 5. Eles estão todos mirados, né? Que na realidade o seu vai ser um ataque, então o ataque vai ser tudo concentrado no Marak, principalmente porque eles sabem o valor que tem um conselheiro, né? Então vamos lá, senhor Marak. Eu vou rolar aberto, tá, Fábio? Tudo bem? Beleza. Tá bom, então tá certo. Beleza, 2. Então eu me defendo... Tá, eu vou me defender por combatente, obviamente. Isso. Então... Você conseguiu 1+2 aí, então vamos ver como é que o Marax rola. Opa! 5. Ok, isso quer dizer então que não apenas eu não sofri nenhum dano, como eu tô com um impulso, né? Só pra contextualizar pra quem não lembra dessa regra, como o Fifo rolou 2 e o Fábio rolou 5, deu uma diferença de 5, de 3... 3 níveis de tensão. É, 3 tensões ali, e aí é um sucesso com estilo, né, galera? Então é o equivalente ao sucesso crítico. É. Ok, então eu vou determinar o seguinte, eles atiraram tanto em mim que eu consegui que eles me forçaram pra correr, só que nesse meio tempo eu consegui correr pra uma posição onde eu pego eles em linha. Tá bom. Eu vou pegar eles em linha. Eu saco o rifle, nessa, no que eu tava me movendo, eu já tava com o rifle sacado, meu rifle de Jade vermelho, e agora eu vou usar esse impulso, mais o combatente meu de 3, e mais o rifle de Jade meu, que é perigoso. Ou seja, agora vai ter um daninho considerável. Ah, mas o perigoso só entra no ataque. É, banda bala. Não, é só entra no dano. Isso, entra no dano. Consegui 4, mais o impulso são 6. Beleza. E aí entra o perigoso pra mais 8 de que eles têm que segurar. É isso aí. Ah, não, é 6 agora que eles têm que absorver. Se passar alguma coisa, que conta o perigoso. É, tem que rolar a defesa deles. É, rola a defesa deles. Ok. Tá. Mesmo então... assim. É um sucesso crítico. Não, e... não, eu consigo ser um sucesso 6? Normal. Ah, é verdade. Não, é 6 mesmo. É 6. É, mano, é 6. 6, 3, então. Ok. Eu vou fazer o seguinte, então. Aproveitando regra. Eu consegui um sucesso com estilo e teria 6 de dano, certo? Uhum. Tô baixando em 1 pra 5. Tá. E tô conseguindo um outro impulso. Caso sobre algum infeliz, eu quero estar com ele sob a minha mira. Se sobrou algum. Então, vamos lá. Em termos de regra, eles representam 3 de estresse. Ah, então nem precisa. Vai os 6 mesmo, vamos acabar com essa história. É, então basicamente, porque só por conta do seu pessoal. O primeiro ponto, o primeiro estresse custa 1 de estresse. O segundo custa 2 de estresse. E o terceiro custa 3 de estresse. Custa 3 pontos de dano, né? Então a pessoa, teoricamente, tem 6 de vida pra ser... Absorvida, né? Na realidade, isso é uma das coisas mais confusas do Fate. Se o Fábio tivesse tirado um ataque de 3, por exemplo, ele só iria comer a terceira caixa de estresse, mas a caixa 1 e a caixa 2 ainda iriam ficar lá. Tá? Só pra contextualizar pra vocês. Ou seja, um cara que tem 5 de estresse, ele não tem 5 de vida, ele tem 20 de vida. 20? Não. É 6 com 4, 10, 15 de vida. Isso. Tá? Mas peraí, mano. Quanto de vida eles têm? Eles têm 6 caixas de estresse. Tem 3 caixas de estresse. Não, o Fábio matou todos eles. Não, mano, peraí. Não é só a diferença entre as tensões deles? Eu corto essa parte depois, não tem problema. Mas não é só a diferença? Tipo assim, 6 pra 3? Não, Fábio, é que eles têm perigo. O Fábio tem perigoso, ele foi pra 8. Não, tá, o Paulo tá certo. Dá 5. É que na verdade tem um detalhe aí que você não lembrou, Fifo. Como eles são capangas, as caixinhas de capangas funcionam um pouquinho diferente. Não é 1 contra 1 contra 2, não. Cada caixinha é como, digamos assim, um cara que rodou. Então você teria 5 caixinhas. Você teria 3 caixinhas. As 3 caixinhas foram marcadas. Entendeu? Tá bom, cada então. Ponto de estresse mina um desses carinhas, entendeu? É que beleza. A regra de capanga é um pouquinho confusa. Bom, então... De qualquer modo. Conta pra nós como é que você matou eles, então. Ok, eu coloquei ali os caras... enquanto eu tava correndo, a hora que eu saquei o rifle, eu tive tempo de intuitivamente mirar na cabeça deles e disparar. Você só vê a cápsula metálica em volta em Jade, o Jaron, que tá ainda no... Ainda tá no... No ponto de partida. Tá lá na, no, no elevador. Só vê um traço vermelho passando. E, os, e tipo, a cabeça dos, de cada um deles explodindo com, em sequência. Como se fosse uns, um dominó. Tá. Porra, eu tenho uma sugestão, então. Já que você ia usar um segundo impulso, né? É, por que você não usa esse impulso pra fazer com que o... O líder deles, né, o administrador das minas, o Hoofer, ele fica em choque vendo isso também. Não, porque ele não tá com vocês, vocês estão sozinhos. É, o Hoofer não tá aí, a gente... E o impulso... tá, ele ficou muito pra trás. E o impulso não, eu acabei não usando. Beleza. Não, mas tá beleza, gente. Você arrepiou aí, a galera. Realmente, seu tiro foi aquele tiro cinematográfico que você matou 5 capangas. Você, okay. Vê que, você vê que a, ele, antes de terminar, ele solta a cápsula, sai, ele carrega e guarda nas costas. E fica guardando nas costas, mas com a mão ainda pra virar se precisar. Eu viro pro Jerry e falo: não tô gostando nada disso. Vamos resgatar esses caras antes que a coisa piore. E se o tal do Fafer explodir isso aqui, o pessoal da Shanyuk se vire. Caralho. Vambora. Tá, vocês saíram. O que vocês querem fazer agora? Eu tô com o caminho, né? Já sei o caminho. Sim. Então eu vou buscar os caras. Vocês vão a pé 30 minutos no meio do mato? Não, eu consigo entrar em contato com a minha tripulação. Não consigo? Ah, você vai chamar o Antigo? Não, certo, mas de qualquer jeito vai levar um tempo. Tem cavalo ali? Na realidade não, viu, Fábio? O Fendo Antigo já tava voando. Em termos de regra, ele entra instantaneamente, tá? A hora que vocês precisarem. Ah, tá, então tudo bem. Tá. Então eu... Chama o Vento Antigo. Quando a gente sai, o Vento Antigo tá planando, assim, tá chegando e esperando a gente na porta. E o meu primeiro, o capitão da minha tripulação, tá com um sorriso amarelo, assim, encostado na porta, com aquela cara de... Chamou, chefinho? Tá. Ele jogou a cordinha pra vocês subirem, né? A escadinha de pano de corda. Aí vocês subiram lá e ele... Qual que é o nosso destino agora, senhor? Senhor Reis. Eu olho pro Marak. Você vê que eu aponto diretamente pra onde eu... Da altura que tá, dá pra gente ver a cabana? Não, mas você tem um excelente senso de direção, então é fácil. Tá, então eu tô apontando pra direção. É pra lá. Vocês vão ver uma cabana, ali é o nosso destino. Tá bom. Eu sento em alguma poltrona que estiver dentro do meu dirigível ali, do Vento Antigo, e boto a mão na cara, assim, tipo... Eu só dou ordem, tipo, faz o que o maluco falar. E sento, assim, com a mão nos olhos, tipo, caralho, tô tremendo, tá ligado? Isso vai dar B.O. Beleza. Bom, tá certo, então. Vocês voaram por uns questão de minutos e chegaram lá, né, no local. Era uma casa, era um casebre relativamente grande, né? E era um hospital mesmo, cara. Tava escrito assim, Casa Zen. Inclusive o barulho, né, de um dirigível ali estacionando chamou a atenção. Tá. Uma menina veio atender vocês, né? Eu deixo a arma pra trás, só que aí eu falo pra ela, olha... Boa tarde, senhores, em que podemos ser útil? Olha, seja o que for, a gente precisa agir rápido. Vai dar uma encrenca séria. Quanto menos vocês souberem, melhor. É o seguinte, a gente precisa pegar todos os mineiros que estavam no acidente e botá-los naquele dirigível ali. Pode ser? Eu tô tentando... aqui é que tá o problema. Tô tentando usar a aristocrata, que não é a melhor em cima deles. Ela olhou assim e falou, mas eu não posso, eles têm contas aqui, o meu chefe vai me mandar embora, eles precisam pagar a conta, eles estão há alguns dias aqui já. Eles estão em tratamento intensivo, eu não posso liberar eles sem o pagamento das contas dele. Liberar eu não usei meu kit punch ainda. Usei. Ela falou assim, senão eu vou ser mandando embora, eu não posso. Eu cheguei a usar o page point? Não. Então eu quero gastar o meu pra declarar um detalhe da história. Tá. Quando, num primeiro momento, eu fiquei dentro do dirigível pra garantir que a tripulação não fosse sair sem a gente dali. Então, quando eu vejo a cara dela de não vai dar, eu tiro a pena e o velo que eu tinha usado, um pouco de tinta que tem ali dentro da aeronave, e eu rabisco algumas coisas no papel. Ela provavelmente é analfabeta, né? Então chega um cara com roupa de oficial, cara de oficial, saindo um dirigível e entregando um papel pra ela, ela provavelmente vai acreditar nesse papel. Aí eu digo o seguinte: senhorita, meu nome é Quan Wo e eu sou um dos agentes do governador. O governador quer esses homens imediatamente no dirigível. E ele disse que é para o seu mestre cobrar diretamente dos mineiros de Xiaiyo. Beleza, eu estou forçando um aspecto do seu, inclusive. Ela sabe que você é o conselheiro de... Ela sabe que você é o representante Naramérico do Conselho dos Nove. Olha assim, pô. Senhor... eu acho que o senhor não tá entendendo. Eu sei que o senhor já era. Eu olho pra ela com uma cara pior ainda, usando a aristocracia de novo. Mas não tentando intimidar ela, tá ligado? Não... Você recebeu um fate point. É tipo uma... Hã? Você recebeu um fate point. É porque ele forçou teu aspecto. Sim. Tipo, sim. A carta sua, ela é importante. O que não colou foi a mentira. Não, entendi. Perfeito. Se você tivesse entrado e falado assim: sou o Jason Reis, eu tô aqui pra pegar os caras e pode pôr na minha conta, você teria levado. Uhum. Não, então eu faço pior que isso. Faço pior que isso não, né, na verdade. Eu faço uma carta de desespero pra ela e eu tô pagando fate point pra fazer uma rolagem de aristocracia no mais 7. Qual aspecto você tá invocando? Peraí. Cara, eu tô invocando o conselheiro de Jian Hu aqui. Tá, o conselheiro representante. Na verdade é, o representante na América do Conselho dos Nove, na verdade. Tá. Não, isso pode ser de Jian Hu. Você pode colocar um detalhe narrativo de que ela se simpatiza com a causa. É, pode ser, perfeito. Então olha pra ela, tipo, eu jogo o papel pro lado, né? Isso pode gerar uma complicação depois, mas não tinha nada de importante escrito no papel. Mas dá pra ver que é minha letra. E eu olho pra ela com uma cara esperada. Você não tá entendendo, eu preciso tirar esses caras daqui, senão vocês vão correr perigo. Eu não ligo pro conselho, eu ligo pro povo. Será que só isso serve pra identificar o cara como um Jian Hu ou tem que dar um detalhe mais, tipo... Dá. Aqui é Jian Hu, porra! É, então. Rola aí, então, sua aristocracia com mais 7. Vamos ver o que que dá, né? 7, brother. Assim, pra você, começou a tremer, né? Você viu a desesperada e falou, então me leva junto. Me leva junto que eu vou ser enfermeira da causa, então. Com certeza, quanto mais gente, melhor. Eu tô com a séria impressão que, bem, você não vai querer ficar aqui daqui a alguns minutos. Então, perfeito. Então todo mundo entra e só como... Então a tripulação sua ajuda, né? O transporte do... Vocês colocam 17 pessoas. Apenas 3 morreram, né? Então foi uma coisa boa. Essas pessoas estavam sendo bem cuidadas. Os caras da clínica. Do Xiaio. Estavam cuidando bem deles, né? Então eles não são tão loucos assim. Eles podem ser mercenários, mas eles são os mercenários espertos. Porque sabe, se desse qualquer merda, eles podiam ser processados por isso. Uhum. Então, beleza. Vocês conseguem... fazer o transporte deles, né? E ficou tudo por baixo do pano mesmo. A menina subiu com vocês na nave e agora vocês podem estar fugindo. Ô, Fifo. Enquanto o pessoal tá nessa de se deslocar, tem algum... A Vento Antigo tem algum tipo de telescópio, de luneta, alguma coisa que eu possa ver à distância? Tem, cara. Ah, fala aí. Você vai ter que ter um teste explorador de dificuldade 5. Tá. Se você... Eu tô sem ponto de destino, isso é uma droga. Se você tirar 5 ou mais, você narra a cena. Se você tirar 5 ou menos, eu narro a cena. Tá, vamos lá. Puta, que dó. Tá bom, Fábio. Cara, você... Como é que eu posso explicar pra você? Você viu, você conseguiu enxergar as minas, mas você enxergou elas embaçado, entendeu? Você não conseguiu pegar detalhes do local, porque estava muito longe. O que você conseguiu observar, né, um detalhe que você conseguiu observar dali, é que parecia estar ocorrendo algum tipo de mobilização. E agora? Porque a ideia era eu tentar distinguir pra ver se eu achava o tal do Fafer. Ah, meu Deus, que visão que você tinha que ter, cara. A ideia era tentar achar a luneta e usar o pra criar uma vantagem, usar o Kifle Sniper pra matar esse pegar não, esse cara. Não chega. Você é louco, filho. Tá, né? Tá uma meia hora de apesa. Ah, então é. Então eu desmonto a luneta e falo, vamos embora. Pra gente não tem mais o que fazer aqui, não. Tá certo. Então vocês voltam pro Porto Baixo. Então tá. É, agora eu vou dar pra vocês. Não, peraí. É, voltar pro Porto Baixo é um problema, porque não tem onde a nave descer lá. Não, tem o aeroporto de Ricardo. Ah, Paulo, não que seja a melhor coisa do mundo, mas você pode atracar ela na água. Entendi. Só não é o ideal. Tipo, você não pode deixar ela estacionada na água enquanto tudo rolando, né? Uhum. Mas por uma questão não. emergencial para fazer o transporte de feridos, sim. Não, perfeito. Então. Tá. Para finalizar a sessão, eu gostaria que cada um de vocês contassem três detalhes do desfecho. A começar alternado. O Fábio conta um e o Paulo conta outro. Beleza. E eu vou anotar esses detalhes. A gente consegue ver. Eu consigo perceber a distância, o Pfaffer. Só que mesmo assim, eu olho e vejo que eu sei que eu não tenho condição de atirar com o rifle. Seria um tiro literalmente um em um milhão. Eu simplesmente dou as costas do tipo, eu tentei avisar, ninguém me ouviu. Tá. Fábio, esses detalhes que vocês vão poder colocar são atemporais. Então, se vocês quiserem simplesmente contar o que aconteceu, vocês podem contar. Agora vocês têm um poder de onisciência, tá? Tá. Então, onisciência não, é. É, onisciência, sim. Vocês podem onisciência. Onipotência, na verdade. Pode fazer, digamos assim, fazer tudo. Então, não, vocês observam qualquer coisa de qualquer lugar. Ah, tá. Então, a primeira coisa que eu observo é o seguinte. O Pfaffer, ele se enfia dentro da montanha. E se explode. E a montanha explode. A gente não consegue ver ninguém saindo. Todo mundo que tava lá, pelo jeito, rodou. Então tá. Então a sua informação é que o Pfaffer explode as minas de Chiayo. Legal. A minha é de que, felizmente, as famílias dos mineiros ficaram fora da área da explosão. Alguns ficaram feridos, porque é óbvio que voou coisa, né? A cidade, mas... né? O vilarejo se sacou da explosão. Por muito pouco. Teve casa destruída, teve algumas pessoas morrendo, mas não foi aniquilação total. A explosão do Pfaffer mais implodiu a mina do que explodiu a mina. Quando a gente chegou na cidade, havia uma guarda da cidade meio que à espera. Aí o Jaron explicou a situação, explicou que eles estavam investigando a situação do pedido de resgate e conseguiu convencer que a gente estava mando do conselho. E com a prova viva dos 17 mineiros, que depois contaram a sua versão da história, ainda assim conseguiu encostar o pessoal da Xiaoyu contra a parede. Legal. Então quer dizer sobrou que deles, né? A diplomacia de Jaron convence o conselho e salva os mineiros. No entanto, eu entro pro meu próximo detalhe. Tá. É, nas investigações, eles encontram o meu bilhete na cena lá do resgate. E por alguma cagada, assim, alguém liga a moça ter saído ao boato de que ela teria entrado pra Jianghu e o Jaron é incriminado. Discretamente, né, o conselho ainda não nega o heroísmo dele, o papel dele no resgate dos caras, mas o Jaron passa a estar sob investigações. Incriminado por tirar as pessoas sem pagar a conta. É, eu tava mais por suspeita de ligação a Jianghu. Tá. Jianghu. Por fim, o caso do Marat, ele decide que é hora de meio que romper de vez com a sociedade, pelo menos com as pessoas que mais antigas da sociedade de caçadores de recompensa. A última coisa que ele faz em nome disso, assim como uma forma de respeito, é devolver a caixa lá que ele não usou e dizer: a partir de agora, vocês não devem nada pra mim e eu não devo nada pra vocês. Seguimos nossos caminhos separados. Então, Marak despede-se da sociedade. Da sociedade caçadora de recompensa. E o próximo? É a última do Jaron. Vai lá, Paulo. Ah, desse incidente, né? O Jaron passou continuando o conselho, mas sempre sob investigação. Ele foi tendo a participação política dele reduzida aos poucos, até chegar num ponto em que encontraram evidências de fato de que ele tinha participado disso. E ele foi torturado, interrogado, o cara da quadra. Mas ele não entregou ninguém. Então a família dele, a Jianhu, conseguiu tirar a família dele da reta. E a Jianhu contou pra ele, pra família, tudo que aconteceu. E por mais que ele tenha morrido, o legado dele ficou. E os filhos dele passaram a lutar pela libertação de Khao Zhao. Então Jaro foge do conselho e torna-se um líder da Jianhu. Não, ele morre. Ah! Ele é torturado, morto, por, ele é condenado por ligação a Jianhu. Jaron, então, é morto pelo seu heroísmo. Isso, ele é morto por fazer parte da Jianhu, mas a família dele é salva e os filhos dele fazem parte, tipo, e se tornam peças importantes da Jianhu, seguindo o exemplo do pai. Assim. Legal. Gente do céu, não aconteceu nada que eu imaginava. Acontece. O que você tinha imaginado? Eu tinha dado três opções pra vocês. Vocês ficaram com a quarta, assim. Que era a opção proteger as minas, deixar as minas que se explodam. E a opção da atacar com o Pfaffer, né? Vocês? Ah, não, cara. É que eu quis quebrar o Railroad mesmo, assim, ó. Tô nem aí. A nossa preocupação, acima de tudo, era com os mineiros. No final das contas, acabou nem tendo muito combate, porque vocês foram sempre tomando ações que não precisavam de combate, então... É, aquela, mesmo o personagem sendo combatente, é aquilo. Ele é um cara que ele sabe utilizar todos os recursos. E outra coisa, pra vocês que ouviram até aqui, muito obrigado por terem ouvido até aqui, mas é assim... quando você planeja uma sessão, o seu planejamento nunca sobrevive intacto, né? Nunca fica ileso depois do contato com os jogadores. Então eles vão levar o rolê para vários lugares. Então se ficou devagar às vezes, ou rápido às vezes, ou se não rolou combate, é porque a gente teve que ir desenvolvendo, improvisando e tendo jogo de cintura. Como diz o velho Lynch, se os seus jogadores não tentaram cagar sua aventura, é porque eles estão fazendo algo errado. Vocês gostaram, gente? Fazia tanto tempo que a gente não jogava. Foi bom, foi bacana. A história do Jade Punk foi bem legal e achei bem interessante mesmo a aventura. Gente, é um espírito de corrupção muito grande mesmo. E olha, eu falando agora como narrador, né? Os bastidores da narração. É o seguinte, a história foi realmente aberta. Eu tinha N fichas aqui pra usar, né? Não só de capangas, como oficiais e tudo mais. Mas agora eu fui lidando de uma outra forma. E aí que tá, né? Foi um jogo de cintura da narrativa compartilhada. Eu não forcei eles a entrar nas cenas que eu fiz de propósito, né? Eu simplesmente deixei que as cenas acontecessem. Eu até pensei em arrastar mais o combate, mas depois que o Fábio já deu um tiro de mais 8 ali, eu desencanei, pra você saber. Puta que pariu também. Jogador de CS, camper do caralho. Cara pelão. Cara, eu não tenho culpa. O cara é um caçador de recompensa. Ele tenta me dar os adversários o mais rápido possível. Se os caras são feitos de papelão, a culpa não é dele. Mas, pessoal, eu acho que o importante pra vocês receberem de toda essa história é que essa foi uma história realmente curta, até porque a gente não tinha muito tempo. Mas mesmo não tendo muito tempo, foram 2 horas de sessão, né? Começamos às 9. Foi por aí, 2 horas. Mais lá da introdução. Pouquinho mais de 2 horas. Mas foi, é isso aí, galera. Foi curto. Mas é pra vocês terem uma noção. A gente tentou, não combinamos nada, mas a gente tentou usar todos os elementos que a gente vem falando pra vocês. Esse negócio de narrativa compartilhada é isso, cara. Narrativa compartilhada é quando o cara rola o teste. Aí você fala assim: tá bom, você passou, agora conta o que aconteceu, sabe? É você deixar que o jogador realmente tenha as coisas dele. Por exemplo, o Paulo, em um momento, ele passou no teste de... ele passou no teste de aristocracia e eu simplesmente não quis fazer a reação. Falei, então conta pra gente como é que o cara reagiu. E ele inventou a reação. E pra quem ouve a gente lá no Rolando Mais 4, vocês viram também os elementos em ação. É usar o ponto de destino, assumir. Quando a gente fala de adicionar detalhes e usando o ponto de destino, vocês viram em ação, rerolamento, tudo isso vocês viram acontecer. Então um exemplo bem completo mesmo do que é o Fate. É, e olha, você, quando for narrador, tem a certeza de uma coisa. Se essa história fosse continuar hoje, eu utilizaria os aspectos que foram criados agora no final para dar andamento. Ou seja, a história ela poderia se passar até anos depois dessa daqui, mas o que aconteceu aqui hoje teria consequências para a continuidade da história. Ou seja, o jogo não precisa ser um D&D em que você vai, pega o loot, no dia seguinte você vai e pega o loot de novo. Você pode ter uma história por trás e contar as coisas. E eu tenho certeza que o Paulo está tão envolvido com o Jerome que eu acho que ele com certeza queria jogar com o filho dele para... Com certeza, mano. Pra... O filho do Geron treinado pelo Marak. Será que o Fábio ele abandonou um dos recursos dele? Como é que seria a versão 2 do Marak? Com certeza. E eu tenho um exemplo parecido, assim, de continuidade, que é de uma mesa de um colega meu que foi de D&D, inclusive, né? Em defesa do D&D. Porque quem faz o sistema, no final das contas, é quem tá jogando também, não só quem fabrica ele. Mas tudo bem. Você tinha um paladino lá, e era um paladino todo pacifista, e de repente ele se viu participando ativamente, né? Colaborando com uma chacina em uma fortaleza que eles estavam atacando. E aí isso gerou uma quebra de paradigma aí, né? Imensa pra ele. A ponto dele ter que mudar o que seria um aspecto principal dele, basicamente, né? Não um aspecto principal porque ele não muda, mas dele ter que mudar severamente o personagem a longo prazo. E isso tudo, galera, é o que vai fazendo a história rodar, tá? E pra quem achou que ficou meio travado, ficou mesmo, tá? Mas eu garanto pra vocês que se a gente fosse jogar mais sessões, e é o que eu vejo em todos os meus jogadores, depois que você sai da primeira, segunda, terceira sessão, é que a galera vai entrando no personagem de fato e vai levando o personagem pra N lugares diferentes. Então não se preocupem, tá? A agonia de primeira sessão é uma constante pra todos os mestres. Mas eu acho que a desenvolveu legal, mas o ponto é esse, gente. Não esperem. Jade Punk é isso, é política, é conversa, é corrupção, é trama. Então, eu acho que as coisas foram bem dentro, porque você tem que pensar duas vezes antes de usar arma, por exemplo, né? E as circunstâncias também foram favoráveis para algumas atitudes, por exemplo. Eu já tinha escrito que era em Porto Baixo. A reação do Fábio a lidar com Porto Baixo é, cara, eu vou andar com a minha arma e foda-se. Cara, Porto Baixo é uma região violenta, a polícia não se atreve a entrar lá e pobre. Tipo, foda-se, tá bom. Agora, se a gente tivesse ido pra outra região do jogo, essas armas do Fábio poderiam ter causado um puta de um problema, entendeu? Então, tudo depende muito de um contexto no jogo, né? As coisas aconteceram aqui agora, tipo, ah, porra, você deixou o mercenário andar. Não. Tinha um contexto que privilegiava o Fábio de que ele realmente poderia estar assim. E provavelmente o Fábio que leu o Jade Punk, ele, eu acho que talvez tenha sido até uma reação dele fazer o personagem assim, porque ele sabia onde ele estava se enfiando. É, então, tipo, ah, foda-se, eu sei que lá é assim, então eu posso andar com a minha arma, que isso aqui é impor moral no lugar. E Jade Punk tem um pouco isso, talvez eu pudesse ter feito uma aventura mais clássica, no sentido de ter realmente uma masmorra e uma aventura. Cara, até podia, mas eu acho que vocês já estão tão batidos pra vocês que essa aventura seria só mais do mesmo. Quando você pega uma aventura e é um mestre maluco a ponto de deixar os elementos, deixar que os jogadores realmente tomem conta dos elementos, acontece o que aconteceu aqui hoje. Que pra mim foi divertido, porque foi inesperado. Eu não imaginava que fosse acontecer essas coisas. Principalmente a hora que o Fábio entrou no trem e falou assim, cara, eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada no trem. Eu não tinha pensado nisso. Então ponto, o que tá de errado no trem? Né? Porque ele até gastou um ponto de destino disso, aí ele foi lá e contou, inventou, pô, da hora. Agora isso existe no jogo. É justo. Então, eu acho que o espírito do Fate é esse. Eu realmente recomendo vocês, quando vocês fazem uma aventura que tem um fechamento, eu recomendo vocês a distribuírem alguns pontos de destino. a distribuir alguns aspectos para que os jogadores possam criar para contar a história, porque é legal também dar um desenvolvimento para a história, para a história ter começo, meio e fim, né? O começo, bem dizer, eu dei, porque eu escrevi um prelúdio para eles, eu expliquei o que estava acontecendo e para onde eles tinham que ir. O meio foi quando eles desenvolveram, mas o final foram eles que escreveram, né? Eu não tinha imaginado que o Geralt ia morrer, né? E acabou, pô. Ficou bacana, ficou super legal. Então, pra mim, foi uma, o ponto de vista de ser um narrador de Fate é divertido por causa disso, porque você acaba se surpreendendo com as coisas que vão acontecer na mesa. Com certeza. Tá bom? Essa é uma. É um podcast amigável para jogadores. Você, narrador que ouviu esse podcast, pode recomendar para os seus jogadores, que acho que eles têm bastante coisa a extrair disso aqui, né? Se gostaria de fazer. E se você. Posso? Vou lá. E se você tem sugestões, não gostou, gostou, esse é o primeiro jogada de mestre que a gente faz. Ficou chamado assim agora, se a gente achar um melhor depois a gente muda, né? Mas esse é o primeiro que a gente faz, então deem dicas. Se vocês querem ouvir mais dicas durante o jogo, a gente dá mais dicas durante o jogo. Se vocês querem mais jogo, combate, de fato, né? Mais treta, o próximo vai ser uma sessão Street Fighter, filho. Street Fighter com como chama? Speed Racer. Street Punk do Racer, do Caralho A4, entendeu? Vai ser assim se vocês quiserem, não tem problema, entendeu? Como a gente pede isso? Vocês vão poder daqui a pouco entrar no nosso blog e sugerir pra gente, ou então sugerir pra gente com um dos meios mais rápidos de contato, que é falar no grupo do Fate Brasil, o Movimento Fate Brasil, lá no Facebook. Vou mandar sinal de fumaça, gente. A gente é tão viciado em esse negócio, essa parada de RPG assim, que se eu ver uma fumaça chegando aqui e eu achar que foi uma resposta, uma pergunta sua, até respondo. Se mandar 4 sinais de fumaça seguida, a gente já vai saber que está rolando os dados fudge. Não tem problema. Então é isso, galerinha. É isso aí, gente. Foi uma ideia legal, uma aventura legal, e vocês puderam ver que Fate não é tão complicado quanto aparenta e tal, só tem que pegar os detalhes aos pouquinhos, e com calma, e que dá tudo certo. E é aquela coisa, a tendência, principalmente no Jadepunk, a tendência do jogo é uma tendência mais de campanha, tá? Se eu tivesse narrado uma Star Thief, que é por missões espaciais, a coisa poderia ter sido mais empolgante, mas aí seria um outro foco, seria um foco de fazer sessões únicas e fechadas sobre uma missão espacial, né? Aqui não, aqui você já tem mais uma questão de consequência, e o que, tipo, a minha ação, qual foi a reação à cidade de causar uma ameaça. E isso faz com que o Jadepunk em si seja um cenário muito bonito e especial, porque você não só tem muito espaço para criar, como a corrupção e a vilania da cidade é sempre presente, permitem a você que a história vá se desenvolvendo de uma forma muito legal, assim. O pessoal da formação Fireball, eu respeito muito uma formação que disseram assim, cara, isso parece muito Lenda de Korra, né, do... Avatar. Porque aparece mesmo, cara. Porque uma coisinha aqui já vai gerar uma bola de neve aqui, sempre dá uma reação. Uma coisa que acontece aqui, ela volta depois e assim vai. Então eu acho que o Jadepunk tem esse apelo muito forte. E principalmente pro pessoal assim, Fate é fraco de campanha? Depende, cara. Eu acho que no Jadepunk, a campanha do Jadepunk é extremamente forte. Pela forma de como ele foi construído, pela forma de como ele foi amarrado, pela forma de como você usa os recursos, é um jogo bem orientado a campanhas, na minha opinião. E nesse lance do Fate de campanha também, cara, eu tô rolando duas campanhas simultâneas e tá absurdamente tranquilo rolar as campanhas, tá? Sinceramente, cara, não sei, acho que quem vê desse jeito fez uma análise meio rasa. Assim como qualquer sistema, é possível você rolar uma campanha. Não tem muito... É que fica pesado aquela questão de progressão. Não, mas parece que o Fate não dá pra progredir direito, coisa e tal. Cara, você... Ah, sim. Você progride, mas você progride na narrativa, entendeu? Até que no Jadepunk você tem uma premiação de colocar mais recursos muito boa. Eu acho que a progressão no Jadepunk ela é muito mais... Vai lá, Fábio, ajuda. Ela é muito mais... Ela não... Na verdade, a progressão no Fate, ela não é tão... vamos dizer assim, você não... Entre aspas, não vê. Porque ela não é no sistema de eu peguei um pontinho aqui e vou colocar esse pontinho em alguma coisa. Até tem. Mas ele vai com a o personagem mudando. Então você, às vezes, muda as abordagens, as profissões, os perícias, no caso do Fate básico e por aí fora, e isso vai mexendo com o personagem. Perícias que ele não usava antes, ele vai se tornar melhor. Perícias que ele começou a deixar de lado, ele vai ficar cada vez pior. E ele vai ganhando novos... aspectos antigos vão mudando e novos aspectos vão aparecendo no lugar. Aquele NPC que você tinha, ele pode morrer... como aliado, ele pode morrer ou se voltar contra você. O próprio caso do Marak, ele abandonou um recurso dele, que era a Sociedade dos Caçadores de Recompensa. Então, por aí você vê... que existe toda uma situação de que as coisas vão mudando com o tempo e os personagens não são sempre os mesmos. É uma sensação de progressão, né? É. Isso aí. Beleza, então, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti pra caralho. Uhum. Eu também me diverti. Foi um grande bem... abraço a todos. É isso aí. Falou, uma então, boa gente. Boa noite, galera. Muito obrigado por terem ouvido. Até semana que vem.